Começa agora mais um Paper Masters. Eu sou o Eric e eu sempre escolho Squirtle. Oi, eu sou o Clive e eu escolho Charmander pra poder jogar no Hard Mode. Eu sou o Magari, eu também escolho o Charmander, porque ele é o melhor. Eu sou o Miller e eu também escolho o Charmander. Ninguém quer o Bulbasaur, aquele bosta. Toma essa, Eric. Quer dizer que eu derroto todo mundo, é isso. Você tem vantagem. Mas assim como no anime, o Pikachu derrota até o Onix. É verdade. Precisa se preocupar não, que na primeira oportunidade o Magaren troca o Charmander pelo Psyduck. Ah, é verdade. Exatamente. Mas bom, o Psyduck não é inicial, muito triste. Eu acho o Pokémon de Fogo um pouco modinha, mas eu não tenho nada contra eles, não. Então, modinha que eu tô jogando a segunda geração agora de novo, eu resolvi não começar com o de Fogo, tô me ferrando que não aparece um. Mas então, o que a gente vai falar aqui hoje, né? Como ficou claro aqui pela abertura, né? A gente vai falar um pouco sobre Pokémon, essa coisa, essa série de criança que não é só criança que cuida, e a gente vai falar por causa dos nossos filhos e sobrinhos, não é isso? Com certeza. É isso mesmo. Eu não estou jogando Pokémon enquanto gravo isso. Então, assim, o Paper Masters, só apresentando para caso alguém tenha chegado agora, o Paper Masters é um podcast do site comicboxhqs.com.br e lá, normalmente é um site que a gente posta, a gente posta, começou postando caixas para quadrinhos e tal, que hoje são gratuitas, né, qualquer um pode entrar lá e baixar e tal. E eu também participo de um grupo de papercraft, que é... Que bonequinhos é de papel. Bonequinhos de papel, como o Magari deixou claro no último programa. Então, assim, a gente já queria fazer um podcast de assuntos gerais lá na Comic Box. E também surgiu a ideia de fazer um podcast também pra quem gosta de montar papercraft, tal, que normalmente você fica, tipo, numa bancada... sem fazer nada, só mexendo no papel. Então, colocar alguma coisa pra ouvir é o que normalmente as pessoas fazem. Então, por que não fazer um podcast que ou fale de papercraft, que às vezes a gente faz aqui, ou fala de um assunto geral, que no caso aqui é o Pokémon, que tem vários modelos de papercraft, né? Então, assim, ele atende tanto o público de quem gosta de fazer bonequinho de papel, quanto o público em geral, né? Que às vezes a pessoa gosta de Pokémon, sim, ou de animes, ou de jogos desse tipo de RPG, né? Então, é um programa tudo em um aí. E nesse programa a gente vai falar de Pokémon, como eu disse. Oh, meu Deus, não me diga, que surpresa. Então, eu acho que é bom a gente começar falando de onde que surgiu isso, né? Japão, próximo. Ele surgiu como mangá, como outros animes, surgiu como anime direto, né, que às vezes acontece e tal, como que ele surgiu? Então, ele surgiu no começo é dos isso. anos... faz sentido, surgiu no começo. É, exatamente. Se for aquele filme do Nolan, que é de trás pra frente lá, pode ter começado no fim, comido no começo. Enfim, ele surgiu no final dos anos 80, a ideia geral, né, a ideia dele, começo dos anos 90, a história do cara que criou... É um tal de Satoshi, esqueci o nome, mas eu lembro do Satoshi porque é o nome do... Tajiri. Do Ash. Tajiri. Eu lembro do Satoshi porque é o nome do Ash no desenho original. Exatamente. Do Satoshi. Que ele gostava de capturar e colecionar insetos quando era pequeno. Ele falou, isso aqui dá uma história. Ele criou em cima disso. E além disso, não sei se vocês assistiram Ultra Seven, mas Ultra Seven tinha um esquema que o protagonista lá, ele guardava monstros, entre aspas, em umas esferas, né? E usava elas na batalha. O dragão. É quase, outra esfera. Então, no original, o nome da franquia como todo seria Capsule Monster. Capsule Monster. Eu chuto que é porque lá no começo dos 90, Dragon Ball tava muito em moda e tinha as cápsulas lá na Roy Poi. Tem também. O pessoal enfiava de tudo, até casa dentro de cápsula. Não que hoje no Japão não tem hotel, cápsula de hotel, mas... E aí o Satoshi, ele criou a Game Freak, né, que é a empresa que faz, eu acho que até hoje, os jogos de Pokémon de coisa. E ele vendo o Game Boy com aquele cabo Game Link lá, ele falou assim, pô, seria muito legal um jogo em que você tem os seus monstrinhos no seu Game Boy, e aí você liga o cabo no Game Boy de outro amigo e pode batalhar e tal, pode trocar. Só que ninguém aceitou muito a ideia na Nintendo, né, na época que ele tentou vender. Normal, sempre essas ideias. É que eles não entenderam, sabe? Nintendo. Nossa, Deus. É isso mesmo. Eu não ia falar, seu Magari. Agora... O Miller quer falar um negócio aí e tal. Ele... Aí, fala o que quer. Acho justo. Eu tô no apoio. Tipo, o nome seria Capsule Monsters, né? Então seria... Isso. Capmon? Capmon. Capmon. Na verdade, no Japão, eu acho que ainda é conhecido como Pocket Monsters, né? Pocket que foi Monster. O jogo que... O nome virou Pocket Monsters depois, que é monstros de bolso, né? Inclusive, eu tenho uma curiosidade que quando eu era criança e assistia muito Pokémon, depois é até interessante a gente falar como é que a gente começou a assistir e tal, como que conheceu, né? Às vezes foi pelo jogo e tal. Naquela febre de Pokémon, eu e uns colegas meus começamos a criar os nossos próprios. Aí a gente iria criar outra série, então era bicho de bolso, né? E aí chamava Beedball, ao invés de Pokémon. Beedball. E o melhor ainda, eu tinha um rádio. Beedball. Eu tinha um gravador lá em casa, e aí a gente gravou a abertura de Pokémon, passando na televisão, né? E aí a gente gravou por cima... Só as partes que falava, tipo assim, Pokémon, temos que pegar tal. Aí na parte de Pokémon a gente gravava assim, Beedball, sabe, só isso. Aí ficava... Já fazendo edição. Canta aí. Dá pro Magari colocar um exemplo aí, Magari, ó. A música tá lá tocando... Beedball. Beedball. Não tinha o fundo, sabe? Porque você bloqueava a gravação pra gravar por cima, né? Era uma fita. Eu lembro que teve uma... A gente saiu completamente do assunto Pokémon, mas eu quero falar isso agora. Quero falar de Beedball. Não podemos deixar Beedball morrer. Inclusive, os iniciais de fogo que eu criei eram vulcões na época. Mas enfim, o Beedball, o colega meu, é o Pedro. Ele não ouve isso aqui, mas tá aí o nome dele. Ele fez uma narração, tipo assim... Ah, nós temos... Ah, ali está a equipe... Sei lá como é que era o nome da equipe. Equipe Foguete, eu não sei qual era o nome da equipe. E ele esqueceu, então ele começou a falar assim... Ela quer pegar todos os nossos pokémons, não podemos deixar ela pegar os nossos pokémons e tal. Aí a hora que a gente foi ouvir, que a gente fez tipo a abertura e começou um episódio, sabe? Aí, que a gente tava inventando. Aí a hora que a gente ouviu, falou assim... Putz, a gente falou Pokémon em vez de Beedball, vamos regravar. Aí ficou tipo assim... Ela quer pegar todos os nossos Beedball. E nós não podemos deixar pegar os nossos Beedball. Sabe, ficou desse jeito. Ficou bem, bem legal. O problema é que eu não consigo achar tempo pra publicação desse programa. Mas eu devo ter essa fita em algum lugar. O seu dever é procurar, viu? Não, mas tá na casa dos meus pais. Pode falar, Cliff. Fala pedindo no final do episódio. Não, mas eu não vou conseguir achar tempo. Tá lá nos meus pais, em outra cidade. Ah, outra cidade. Aí é tipo atravessar a rua. Mas então, aí a ideia de Pokémon, né? Não vamos falar de Beedball, não, porque não foi uma franquia de muito sucesso. Mas a ideia de Pokémon, né? Ela surgiu ali no início dos anos 90, igual a Magari falou. E a Nintendo só aprovou quando o Satoshi lá, ele conseguiu a ajuda do amigo dele, né? Que é o... Eu não sei falar nomes em japonês. Como é que fala? Shigeru Miyamoto. É isso mesmo? Shigeru Miyamoto. Ah, inclusive o Cleifer é fluente. O Cleifer e o Magari sabem falar japonês. Eu sei, japonês. Próximo. Cleifer morou no Japão um tempo lá. Ele tinha vários pokémons de pelúcia no quarto dele. Acho justo. A gente saía na floresta pra caçar. E aí você achava pessoas penduradas na árvore. Não, deixa pra lá. Essa parte é meio pesada. E aí... Depois da floresta. E aí é só naquela floresta lá. É do Monte Fuji, sabe? Só achava um Pokémon fantasma. Então, aí ele conseguiu, né? Conseguiram emplacar a ideia lá. E demorou 6 anos, né? Pra ser lançado. E foi lançado lá em fevereiro de 1996. O primeiro jogo, né? Então a série começou como jogo, não foi como anime. Mesmo no mês e ano que eu nasci, Pokémon começou junto comigo aí. O Miller foi dia 27 Pokémon. Também, não, né? O Miller é um Pokémon, por isso que ele só fala legal, kkkk. Pra quem não conhece o Miller, antigamente no Facebook, não sei se hoje ainda é assim, mas ele só falava, comentava legal, kkk, legal. Ô Miller, então você seria um legal que... Seria esse seu nome, na verdade? Legal que... 27 de fevereiro, o lançamento. Pô, se demorasse mais 2 dias pra lançar, Pokémon só fazia aniversário a cada 4 anos. Enfim. Não, mas 96 foi bissexto. Ah, então não importa. É o único ano que eu sei de cor que é bissexto é 96. Agora eu vou confirmar pra ver se eu tô falando mentira ou não. O que eu ia falar é, você sabe qual foi o primeiro Pokémon que foi criado? Cara, eu já vi, mas eu não lembro. Se você não souber, você não acerta no chute. Foi o Charizard, não? Não. Então foi um... Eu lembro que eu vi isso, mas não tô lembrado agora qual foi. Pedra. Chifre. O Onix? Rinoceronte. Do Raidon. Na primeira imagem que eu... Eu tava confundindo já com Digimon, é porque é tanto Mon, sabe? A gente tá falando da franquinha Mon que presta. Olha, polêmica. Se Digimon fosse bom, se chamaria Pokémon. O primeiro Digimon criado foi um dinossauro, por isso que eu tava associando a dinossauro. Foi o Tiranomon. Porque a ideia do Digimon era que fossem todos só dinossauros, né? Depois eles mudaram, quiseram variar um pouquinho. Hoje tem... Tá, talvez se fosse só dinossauro, tinha ficado bom. Primeiro Power Rangers, né? Só dinossauro, aí fica legal. Primeiro Power Rangers, né? Exatamente. Mas enfim. Então, em 27 de fevereiro de 1996, foi lançado Pokémon Red e Pokémon Green, lá no Japão. Isso. Né? E tempo depois, estreou nos Estados Unidos. Eles lançaram nos Estados Unidos o Pokémon Blue, né? Que na verdade, depois... Essa primeira versão aí ainda era um pouco... Os caras fizeram, vamos lançar, não vai vender nada mesmo, ninguém gosta. A gente lançou isso, ganhou uns 50 mil ienes lá, que deve valer, sei lá, uns 2 dólares. E estamos felizes. Só que aí o perfeito sucesso, aí eles fizeram tipo um upgrade, puderam gastar um pouquinho mais, deram uma melhorada nos gráficos, aí saiu o Red e o Blue. E foi essa versão que veio pro Ocidente depois. Ah, é verdade, o primeiro foi o Green, né? É, e o Green é essa do Japão. Isso, aí Pokémon foi um jogo que saiu pra Game Boy, igual eu tinha comentado, né? E basicamente o que é o jogo, né? O jogo consiste em uma criança que é liberada por uma mãe desnaturada, né? A criança tem 10 anos, e a mãe fala assim, vai pro mundo afora, se divirta e tal. E aí a criança sai andando de cidade em cidade, pegando insígnias, né? Em 8 ginásios que tem ao longo do continente de Kanto. Daí o nome desse programa. De todos os cantos. De todos os cantos. E no meio do caminho ele encontra uma organização criminosa chamada de Equipe Rocket, né? E aí ele acaba destruindo a Equipe Rocket lá, né? Enfrenta, derrota todo mundo e tal. E no final das contas você vai pra Liga Pokémon, né? Você precisava das 8 insígnias pra poder entrar na Liga. E lá você vira o campeão, vamos dizer assim, da Liga Pokémon. Enfrenta, né? Os 4, que são os 4 mais poderosos. E depois ainda enfrenta o... Se você não for o protagonista do jogo, você tem azar de ganhar, de ser campeão e perder o título 10 minutos depois. É porque você tem um rival, né, no jogo. Ah. O rival, ele acaba chegando lá antes, então ele vira o campeão, e aí você chega na sequência e você tem que derrotar o rival, né? Rivaldo. Mas... E assim, é uma premissa muito simples, se você parar pra pensar, né? Ah, enfrenta 8 ginásios, derrota todo mundo, vai lá e vira o campeão. Só que a grande sacada do jogo é que você tem 150 mais um, que é especial, né? Você tem 151 pokémons, cada um de um tipo diferente, que cada um tem um golpes diferentes, que tem vantagem contra um, desvantagem contra outro e tal. Então ele acaba virando, se você quiser jogar sério mesmo, um jogo de muita estratégia, né? Isso que é legal. Por exemplo, que a gente falou no início, qual os pokémons escolheram? O primeiro ginásio é o Pewter, que é pokémon de pedra. Se você começa com o Bulbasauro ou o Squirtle, você não tem muito problema que eles dois têm vantagem contra o de pedra. Mas se você começa com o Charmander, como eu e os outros aí, ele se ferra, porque ele tem desvantagem. Nas versões mais novas, eles colocaram um golpe de aço, Charmander, sem ter algum ginásio de... Eles aproveitaram justamente esse negócio de ter mais de 150 pokémons e tal, e alguns só era encontrado em uma das versões do jogo, né, e tal, já para incentivar as pessoas a jogar mais o jogo, interagir com os amigos e tal, e também aquela mania de colecionismo que as pessoas têm, sabe? Muita gente tem aquele desejo de ter todos e tal. Tem doido aí que tem desejo. Sério? Quer colecionar todos, pegar todos. Que absurdo. E também foi uma limitação, né? Que no cartucho não dava pra ter os 151, aí ele falava, vamos dividir em dois e distribuir. É bom que o pessoal compra os dois, ou um compra um, compra o outro e fica... É só pra deixar mais claro o que a gente tá falando, né? Hoje em dia são 18 tipos, né? Na época que o jogo foi lançado eram 16 tipos. E aí, o primeiro jogo, né? Esses 16 tipos, cada um tem uma vantagem contra um, desvantagem contra o outro e tal. Eu ia comentar que o Bulbasaur, ele é bom contra o primeiro e segundo ginásio. Então ele seria o mais fácil, entre aspas, né? Mas o que eu queria comentar é o seguinte. São 150 pokémons, a princípio. Mais um que só era distribuído em... E o Charmander tem desvantagem contra os dois. É verdade. E assim, são 150 pokémons iniciais, mais um que é o Mew, que ele era só distribuído em eventos da Nintendo. E assim, pra você, num jogo que você comprava, por que que a gente falou aqui que tinha dois jogos, né? Tinha o Red e o Blue. Vamos colocar esses dois de exemplo aqui, né? porque no Red você só conseguia pegar 135 pokémons. E no Blue também só 135. Só que 15 pokémons eram exclusivos de uma versão. Eu tô falando um número aleatório aqui. Então assim, pra você conseguir completar, você só conseguia se você trocasse com algum amigo. É, e além disso... E ainda tem aqueles que, não sei se é o que você vai falar agora, só pode conseguir por troca. Isso, porque assim, uma coisa que acontece no universo de Pokémon... É, eu sei que eu tô falando aqui muita coisa como se fosse, tipo assim, é coisa fundamental que todo mundo que é fã da série sabe, mas eu tô querendo dizer de forma ampla, porque às vezes alguém tá ouvindo o programa e nunca assistiu, e não pretende, nunca jogou, então... Ah, mesmo, apresentando, né? Mesmo se o pessoal só assistiu o desenho e nunca jogou o jogo, no desenho não tem isso de evoluir por troca... Sim, sim. Mas aí que é o ponto que eu ia falar, né? Os Pokémon, além de ter essa parte da estratégia e tal, tem um sistema de evolução, né? Eles vão evoluindo ao longo do tempo, sim. Então... Você começa com um Charmander, que é um mais conhecido, ele vira um Charmeleon e um Charizard, né? Que todo mundo pode nunca ter ouvido falar de Pokémon, mas conhece Pikachu e Charizard, né? Sim. Alguns só evoluem quando você trocava com um amigo. Durante o processo da troca, ele evoluía, né? Então, assim, era um jogo bem social, né? Se parar pra pensar. Engraçado que, não sei se é por causa do desenho, mas sempre as segundas formas são tudo meio descartável. Dos iniciais, pelo menos. Ninguém nem lembra deles. Ninguém lembra do Charmeleon, do já, até esqueci dos outros, do Ivysaur e do outro. Um gostinho, assim, pra evolução final, sabe? Tipo, eu quero o Charmander pra ter o Charizard. Aí o jogo bota o Charmeleon no Charmeleon só pra dizer, ó, evoluiu, tá quase, tá chegando. Uma coisa que era legal do toda a ideia é que o Dori sai e encontrando os treinadores pra batalhar, pra trocar pouquinho do jogo aqueles treinadores que oferecem. E a ideia do jogo acaba sendo real. Você sai pra algum amigo aí, atualmente é até mais fácil, você só passa pelo cara na rua e encontra um treinador na rua, no mundo real. Exatamente. Engraçado que na história fala que só quando você fizer 10 anos você pode ganhar seu Pokémon e ir pra vida, enfrentar organizações criminosas com anos de experiência por aí. E a piada aqui que a gente... Piada não, os comentários que a gente fez aqui no início é que qual você escolheu é porque o jogo ele começa com você indo pro laboratório, você completou 10 anos, vai pro laboratório do professor Carvalho lá e ele te dá 3 opções, né? O Charmander, sim, o Squirtle e o Bulbasaur. Então é por isso, né? E o rival que a gente comentou, ele sempre vai ter o que tem vantagem contra você. Exatamente. Depende de quem você pegar. Caramba, esqueci o nome do rival. É Rivaldo. É Gary? Rivaldo. No anime é Gary, mas no original é... No anime é Blue. No anime é Gary. Como eles falam Red Blue, só ficou o nome deles mesmo. É, porque mas assim, no depois... original é Shigeru. Isso. É. No, com o tempo, né, depois de um tempo, eles padronizaram que o nome do protagonista desse jogo de canto é o Red, né, e o rival é o Blue, vamos dizer assim. Não, mas nos outros todos eles têm nome depois... Em outras versões, nos animes, no mangá. Sim. Mas o Red e o Blue continua Red e Blue até eternamente. Se eu não me engano, tem alguns casos que o Blue ficou Green, parece que no Japão, né? Acho não, é Blue também. Lá é Blue também. A Green é uma menina. Não tô falando do mangá, não. Tô falando de outras mídias, outras coisas assim. Se eu não me engano, mostraram o rival como Green em algum lugar. Deve ser Green na versão Green, né? Que só ficou por lá, o jogo Green. É, eu acho, se não me engano, naquele Pokémon Origins, eu acho, alguma coisa assim, o rival é Green. Aquele anime especial de 4 episódios do Pokémon Origins. Assim. Se não me engano, o nome do rival era Green ali. Agora, no mangá, o nome do rival é Blue, porque colocaram aquela menina lá pra ser Green pra representar os 3 tipos dos jogos, né? Certo. Então, assim, o jogo, eu não sei se tem muito o que a gente pode falar aqui, porque, assim, a ideia basicamente é essa que a gente comentou, e aí o diferencial é que você pode jogar de trocentas formas diferentes, porque você tem 150 bichos pra escolher, cada um deles tem... Normalmente eles têm 4 ataques, e à medida que você vai evoluindo, você pode aprender novos ataques, desde que seja no máximo 4. Ou seja, você pode esquecer algum ataque pra aprender o novo e tal. Então você tem toda aquela questão da estratégia de o que, que você vai usar. Às vezes o melhor ataque não é bater mais forte no inimigo e é... sei lá, envenenar o inimigo primeiro, sabe? Tem sempre algumas coisas assim. Teve uma vez que eu tava jogando... Eu não lembro se eu postei aqui no site, eu acho que não. Mas uma vez eu tava jogando, tentando usar os mesmos pokémons que o Ash usava, e aí eu tive que enfrentar Geodude e Onix, os dois são de pedra, usando uma Butterfree, que é inseto, e um Pikachu, que é elétrico. E assim, inseto, beleza, não tem nenhuma fraqueza e nenhuma força contra os de pedra, mas normalmente Pokémon inseto é fraco, né? E o Pikachu, ele não tem vantagem nenhuma contra os de pedra. Eu lembro que como eu consegui ganhar usando o inseto pra colocar o de pedra pra dormir, por exemplo. E aí eu ia com o Pikachu e dava porrada nele. Eu não lembro o que eu tava fazendo, mas foi algumas coisas assim de estratégia, sabe? De, bom, já que eu não posso vencer na porrada, eu boto o bicho pra dormir, ou então eu boto ele paralisado, porque aí ele pode não conseguir agir na vez dele e tal. Enquanto isso, eu vou tentando bater e derrotar. Então tem como você jogar de várias formas, né? A primeira vez que eu joguei com o Pikachu e eu cheguei num Pidgey, nem voador, nem elétrico, só outra pedra. Então eu tive que ficar usando aquele ataque de areia lá até eu acertar mais de um golpe. E aí eu consegui ganhar dele com o Pikachu. Exato. O que você fala, ô Miller? É porque eu ia dizer assim que como tu tava fazendo isso aí de tá, usar os mesmos pokémons do Ash e tal, mas é porque no anime também tem várias circunstâncias que não dá pra ficar no jogo, né? Por exemplo, assim, quando o Ash vai enfrentar o Brock lá, ele acende o extintor lá, o treco lá que começa a cair água, né? Sprinkler. É, o Sprinkler lá pra que. Não, o Sprinkler é a tartaruga ninja, pô. Confunde. aí aquilo enfraquece o Onix e tal, aí o Ash usa a eletricidade do Pikachu, né? o choque do trovão lá, essas coisas. Tem toda uma circunstância no anime, né? Que não dá pra recuperar. O anime a gente vai comentar aqui um pouquinho, mas ele tem mais liberdades, vamos dizer assim, né? E o Pikachu do Ash, ele é. Assim, o level do Pokémon no jogo vai de, nessa época inicial, de 5 a 100, né? Ou a 99, acho que é 100. O Pikachu do Ash é como se ele começasse já com o bicho level 60, sabe? O bicho é forte pra caramba. Então, por isso que ele até não obedece o Ash a princípio, né? Porque ele é de um level maior do que o Ash poderia controlar. O jogo é interessante que ele, pra deixar uma coisa mais equilibrada, por exemplo, você começou a jogar. E aí você fala assim, eu quero derrotar todo mundo com um golpe só. Eu vou fazer o seguinte, assim que chegar na primeira cidade, eu vou trocar meus pokémons fracos num pokémon fortão do meu irmão que zerou o jogo. Aí ele liga lá o cabo Link de um Game Boy no outro, pega os pokémons tudo forte. O jogo ele tem uma mecânica que para o pokémon te obedecer, você tem que ter certa quantidade de insígnias nesse início. Então assim, sei lá, até a primeira insígnia faz com que até o level 20, por exemplo, te obedeça. Eu não lembro os números exatos. Então se você pegou um monte de level 50, 60, eles simplesmente não vão te obedecer quando você manda ele atacar. E isso é representado no anime, que a gente vai falar um pouco do anime agora, praticamente. O Pikachu é um Pokémon muito mais forte do que o Ash teria acesso. E o Charmeleon e o Charizard também, né? O Charmeleon e o Charizard são os maiores exemplos de um Pokémon no level acima do que o Ash poderia controlar, né? E assim, eu quero só citar quais jogos se passam em Kanto, e a gente começa a falar do anime, que eu acho que vai ter um assunto. Mas tem os que a gente já falou, que é o Red, Green e o Blue. Um tempo depois, eu acho que já é pro Game Boy Color, saiu o Pokémon Yellow. Esse Pokémon Yellow, ele saiu na onda do anime, né? Nele você conseguia começar com o Pikachu. Você conseguia não, você começava com o Pikachu e ele ficava te seguindo fora pelo mapa. É. Fora da. Exato. E tinha a equipe Rocket do anime também. Exatamente. E ele foi lançado na época. A gente não vai falar de outros jogos de outras regiões aqui, mas ele foi lançado na época pro Game Boy Color porque tinha os jogos da segunda geração já, que já colocou mais pokémons do que os 150 originais. E aí, assim, pra você conseguir os pokémons de Kanto, a maioria, você tinha que jogar o Yellow e trocar com os jogos da segunda geração. Tinha uns esquemas assim. O da segunda geração, quer dizer, não sei, no Game Boy. Tem Kanto, mas é extra, né? Depois do jogo, mas faz parte da história ainda lá. Mas volta pra Kanto. Eu falo assim, os jogos da segunda geração, eles têm um pouco de Kanto. Se você não jogou, desculpa pelo spoiler, mas é isso aí. Quando saiu o Game Boy Advance, eles refizeram os jogos da primeira geração, né? No Game Boy Advance estava saindo já a terceira geração, ou seja, mais Pokémon. E aí eles refizeram no Firehead e o Leaf Green. Pela mesma ideia de, pra conseguir os Pokémons de Kanto, nos jogos da terceira geração, você tinha que jogar esses pra trocar com seu amigo e tal. E recentemente, no Nintendo Switch, saíram os jogos Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, né? Que é um remake do primeiro de novo. Exatamente. Então só citando os jogos aí pra ficar registrado. Um comentário sobre o Pokémon Green, que foi o primeiro contato que eu tive com o japonês, a língua mesmo. Eu tava na escola e eu vi um cara jogando Pokémon e eu achei estranho que a tela tava toda verde, eu tava acostumado a ver vermelho ou azul, sabe? E eu vi que tava tudo escrito com umas letras que eu não entendia nada. Eu perguntei lá pro cara, ei, cara, que é isso aí? O que tá escrito? Ele falou, ah, é japonês aqui. Que doido, cara, você sabe ler japonês? Não sei. Ah, mas como você usa poção, essas coisas? Ah, eu decorei com o que é os itens, sabe? Então, basicamente, o cara jogava o jogo numa língua que ele não entendia nada, decorando os símbolos. Igual a gente fez em inglês, só que no nível hard. Parabéns. Foi com isso aí que você começou sua tara em jogar jogo só no hard ou super hard? Não, isso aí eu só queria jogar Pokémon mesmo. E essa deixa aí que você deu, eu acho que é interessante. Antes da gente começar a falar do anime em si, vamos dizer aqui como que cada um conheceu a franquia, né? O Kleifer comentou já, não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Na verdade, eu conheci um pouco antes os jogos. Ah, sim. Depois. Conheci como desenho primeiro. Eu lembro até hoje, na verdade. Eu tava na escolinha, tava tipo no terceiro período ainda. E assim que a gente chegava lá, a gente ficava numa mesinha com os brinquedos lá, brincando até começar as aulas a gente mesmo. E os meus colegas estavam comentando de um desenho que eles viram, um tal de Pokémon lá, que era bem legal, que tinha umas batalhas de monstros, só que na mesma época passava de manhã na televisão o desenho do Pac-Man, né? Então eu achei que eles estavam falando disso, e eu comecei a falar, ah, então o Pac-Man vai lá e fez isso, os caras, não, cara, não é isso não. Não é isso não, é o seguinte, liga lá, eu não lembro agora se era na Record ou na Rede TV, 5 da tarde. Record. Dá uma olhada. Ah, não, peraí. 5 da tarde? É. Quantos anos você tem? Peraí. Eu tô com 6. Eu acho que pode ser que já era RedeTV, então. É um dos dois. Eles falaram, não, liga lá, 5 da tarde e assiste lá. Aí eu fui assistir, cara. Foi nessa tarde que eu conheci Pokémon. Aí, Pokémon, eu lembro que... Ah, desculpa, te interrompi. E aí, claro, né? Mudou minha vida. O Pokémon, eu lembro que eu tava na segunda série, sei lá. Que hoje em dia é a terceira série, né? Bom, é aquele tipo de coisa que todo mundo na escola começou a falar, né? Porque era a estreia do anime. Ninguém sabia direito o que era anime nem nada, mas tipo assim, ah, Pokémon é legal e tal. Só que sabe quando tá todo mundo falando da coisa e você fala assim, ah, esse negócio é... Não vou ver isso não porque tá todo mundo falando. Eu não sei se eu pensei isso na época, mas eu acho que foi isso que aconteceu. Porque na época, Pokémon estreou na Record, na época no SBT passava Gárgulas, que era um desenho que eu gostava muito. Aí... O povo falando de Pokémon e eu, Pokémon, tô assistindo Gárgulas, que eu achava muito mais legal. Na verdade, eu nunca tinha assistido Pokémon. Aí, como todo desenho da época, o Gárgulas em algum momento começou a repetir, né? Acabou os episódios e começou a repetir, aí eu dei uma chance pra Pokémon. E aí, tipo, não vou falar que era melhor, mas era outro desenho que era muito bom, né? E aí, daí pra frente, eu comecei... Virou febre na escola na época, todo mundo... Era aquela época que você comprava revista das coisas, falando e tal, então era... O povo desenhando em caderno Pokémon, realmente foi uma febre quando estreou em 97, eu acho, estreou o anime. Foi. Então foi realmente uma febre na época. E eu tinha. Eu tinha 8 anos de idade. Na época lá, no horário que eu estudava também, às vezes eu não conseguia ver de tarde. Como eu não tinha TV a cabo pra ver um cartoon, aí eu comecei a comprar aquela revista que tinha os episódios em quadrinhos, sabe? Ah. Não sei se Pokémon. A Pokémon World, eu acho. Acho que era, aí no início dela tinha Pokémon de tantos tipos lá, e tinha tipo a Pokédex deles, e aí no final dela tinha os quadrinhos, sabe? Tinha um amigo meu que tinha um pouco mais de dinheiro lá, e ele tinha essas revistas tudo, assim, tinha tudo, que você imaginar. Aí ele me emprestou uma vez a revista que era pro jogo, né? Tinha o desenho do 150 com os status, onde encontrar, não sei o quê. Eu ignorei completamente as informações, peguei, e eu lembro que na época eu gostava muito de desenhar, aí eu comprei uma cartolina. E desenhei os 150 nela. Eu cheguei a fazer pra um colega meu também, eu cobrei R$5. Empreendedor, né? Mas o Miller, você ia falar alguma coisa aquela hora e seu áudio falhou. Eu ia dizer que em 97 eu acho que o anime estreou no Japão, porque quando foi estrear no Brasil, acho que foi em 99. Só saiu do Japão, acho que em 98. Ah, foi? É, então pode ser isso. Eu falei em 97 porque eu lembro que era estreia dele em algum lugar, então deve ter estreado. É, estreia no Brasil, em 99. Não, faz sentido. Então eu tinha 9 ou 10 anos. Eu falei errado a idade. Na idade pra virar mestre Pokémon mesmo. É, então eu estava, na verdade, na quarta série, que hoje em dia seria a quinta série. O que faz mais sentido, porque eu não levava as coisas tão a sério, assim, de assistir, ficar comentando e desenhando e comprando revista e tal, quando eu tinha 7 anos de idade. Né? Faz mais sentido. Foi na mesma época que eu conheci Homem-Aranha, inclusive. Eu acho que até o anime ficou mais famoso fora do Japão antes dele ser lançado por causa daquele episódio do Porygon. Ah, verdade. Vamos falar do anime? E aí a gente fala desses episódios polêmicos mais, um pouco depois. Acho que é interessante a gente dar um destaque pra eles. Mas assim, o anime, ele foi baseado no jogo, que é uma coisa que eu acho... Eu não sei se na época era tão comum assim. Não sei se acontecia muito. Como assim? Baseado de ter um anime baseado em um jogo, né? Ao invés de baseado no mangá. Ah, o Dragon Quest teve. Baseado Fly. No jogo. Aqui é o Fly. Alguns animes que são feitos meio que pra ajudar a vender coisa. Ou sim. Eles andam juntos agora, né? Zillion pra vender a arminha lá do Master. É que eu tenho a sensação que na época de Pokémon tinha menos animes que fizeram sucesso assim baseado em jogo. E depois, eu não sei se por causa de Pokémon, o negócio começou a ficar mais comum com Yu-Gi-Oh!, Beyblade, não sei o que e tal. Enfim, foi só um comentário aqui, né? Então assim, o anime, ele foca nessa primeira fase dos jogos, na região de Kanto, né? Inclusive, uma curiosidade, todas as cidades de Kanto têm nome de alguma cor, né? Inclusive. E a primeira é a paleta, né? Exatamente. É verdade. A gente estava falando sobre como cada um conheceu e na minha cabeça aqui a gente começou a falar e eu esqueci. Então vai Magaren e Miller. Eu comecei pelo anime mesmo. Eu vi o anime, ia passar na Record. Eu já era um pouquinho mais velho que vocês. Um pouquinho. 10 anos mais velho que eu. Então. Na época você era 10 anos mais velho que eu também ou só hoje em dia que você... Não sei, acho que só hoje em dia. Não, acho que na época já era também. Ah, coincidência. Pois é. Então, aí eu conheci... Quando ia passar o anime, eu lembro até hoje que ia estrear o anime. Num dia eu tive que sair. Eu tive que deixar gravando pra assistir depois. Eu saí de cara emburrada que eu ia perder que ia estrear. Na época eu assistia tudo que era anime. Eu tava começando a febre. Passava anime, eu assistia. Inclusive uns e outros aí que hoje eu sei que é uma porcaria, tipo Digimon. Que isso, Digimon só tinha episódio que dava sono, mas no geral era interessante. Ah, talvez seja por isso que eu não consegui ficar acordado muito tempo. Eu não achava ruim, eu só achava muito parado. Nunca gostei, não. Inclusive foi Digimon e Sakura que me fizeram fazer. Ah, não, eu não preciso assistir todos os animes, né? Sakura é legal. Sakura é legal. É o desenho que nenhum menino falava que assistia, todos os meninos assistiam. Eu não conseguia. Sailor Moon eu assistia. Eu assistia Sakura. Enfim. Aí eu comecei a assistir o anime. O jogo eu nunca liguei muito pra jogo, até porque eu nunca fui fã de RPG. Até hoje não sou fã de RPG. Mas uns anos atrás aí eu resolvi pegar. Aí como eu só assisti a primeira fase do anime, eu tinha uma birra aqui. Pra mim só prestava os 150 pokémons. Todo mundo tem isso, assim, em algum momento da vida. Exatamente. Os outros não presta, não vale nada. Eu não quero jogar, não quero conhecer, dane-se vocês. Dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Os novos são muito idiotas, era legal quando tinha um Pokémon que era uma gosma de lixo. Pois na primeira já imaginou um Pokémon, sei lá, que é um castelo de areia? Pois é, o castelo de areia é muito absurdo, né? Uma gosma de lixo é muito mais coerente, pois realmente. É. Eu acho mais justo uma gosma de lixo ganhar vida do que um castelo de areia. Mas enfim. Você não sabe o que o povo faz na praia. Ah, tem isso também. Então, mas enfim, eu perdi essa birra. Em 2016, com a estreia do Pokémon GO, quando eles lançaram a segunda temporada, a segunda leva, comecei a pegar lá também, eu comecei a gostar. Aí eu comecei a jogar os jogos, de fato, eu peguei o FireRed, joguei até o fim, aí joguei todos, terminei agora todos os jogos. Você comprou um 3DS e comprou o Switch só por causa disso, inclusive. Não, o 3DS e o Switch eu comprei só por causa disso. O DS não, o DS eu fiz por meios ilícitos. É, o 3DS roda DS, né? Isso que você quer dizer, não é isso? É, o 3DS, roda? Exato. Não sei, eu nunca testei, mas deve rodar. E o Miller, como é que você conheceu o Miller? Eu, tipo, era pequeno, né? Então não tenho muitas memórias assim, né? 99, eu tinha o quê? 3 anos de idade. Mas eu lembro que eu assistia, na época eu assistia bastante Pokémon, bastante Digimon. Tinha, inclusive, acho que eram duas fitas VHS, que vinha junto com a revista. Duas fitas VHS que tinha os primeiros episódios, né? Eu acho que a primeira fita VHS tinha 4 episódios e a segunda fita tinha 3 episódios. Tá usando os 7 primeiros episódios, né? Esses episódios eu sabia tudo decorado por causa da fita VHS. Mas eu assisti mais episódios, claro, na TV, né? Só que esses me fugiram da mente até quando eu assisti de novo na época do grupo, né? No episódio de hoje. Aí eu fui relembrando as coisas, mas até antes dessa maratona do episódio de hoje, que foi em 2015, eu acho, não sei. Eu tinha as memórias de Pokémon, eram meio vagas, assim... Porque eu ainda cheguei a ver durante os anos seguintes vários episódios aleatórios de Diamante e Pérola, de Johto, tal. Nunca tive realmente assim, a lembrança do início. Eram bem vagas as lembranças, mas eu lembro mais dos primeiros episódios por causa da as fitas VHS que eu tinha, né? Aí, tanto que o episódio do, da origem do, do, do... O primeiro episódio, né? Os dois primeiros episódios, eu sabia aquilo decorado. Assisti demais. Era Pokémon, eu tinha 60 VHS, e Digimon, que eu alugava muito Digimon filme. Mas eu lembro também que eu assistia muito Digimon, o anime, com Pokémon o tempo todo lá na minha infância e tal. Mas a minha memória maior de Pokémon são dos 7 primeiros episódios, e de Digimon é do Digimon filme, que hoje eu sei que é uma porcaria. A versão japonesa é melhor. A versão japonesa é melhor, mas... O saudosismo, né? E Digimon é bom, sim. Digimon e Pokémon são ótimos. Os dois são ótimos em nível, em negócio diferente, porque a única semelhança entre os dois é o Mon, porque o resto são totalmente diferentes os dois, então não dá nem pra comparar. É Pokémon verdade. O Pokémon, o Digimon é ótimo mesmo. É ótimo, eu não assisti. Tem uma certa raiva aí. Outra coisa que eu até comprava o Paraná Antártica com... Nossa, que vi com os bonequinhos. As Pokébolas não tem nenhuma, mas os bonequinhos tem tudinho. Nossa, eu tive um dois só. As Pokébolas ficavam jogando no chão pra sair o Pokémon. Aí quebrava. Nossa. Aí. Jogos influenciando as criancinhas. Por aí, bem. Aí eu tenho alguns bonequinhos, né? Os bonequinhos que eu comprei, eu não tenho a coleção completa, claro, né? Mas eu tenho, acho que uns 10. Tenho. O Tatu, como é o nome do Tatu mesmo? Pokémon Tatu? Sandshrew. Eu tenho o Sandshrew. Uma das evoluções do Eevee, o da água. Vaporeon. Nunca lembro as evoluções do Eevee. Não. Que isso, cara. Essas coisas eu lembro. O nome dos 150 eu lembro. Os outros não dá pra decorar, porque... O nome dos 150... Todos. Ah, só capturar todos em todos os jogos que você vai decorar. Às vezes eu lembro, às vezes eu esqueço o nome dos 150. Tem um cara, tem um site, o Cerebi, que é famoso aí, é sobre Pokémon. Sim. Tem um vídeo do dono do site, ele de cabeça, assim, ele falando o nome de todos os pokémons, até os atuais, na ordem, sem olhar em nenhum lugar, tipo... Gente, só um minutinho aqui que eu já volto. Esse povo geralmente jogava muito, né? Aí... Ah, sim. Eu mesmo soube jogar de uns anos pra cá. Tava decorado na ordem e tal, essas coisas assim. Ah, na ordem eu não sei não, mas os nomes dos 150 primeiro eu sei. Eu sabia, mas eu fui esquecendo, né? Os principais, assim, eu até conheço. Inclusive, não vinha só Pokémon no Guarana Antártica, não, porque eu tenho a Jessie, da equipe Rocket, com um Miauro grudado na perna dela. Ah. Vinha também. Achei que você ia falar que não vinha só Pokémon, não. Vinha Guaraná também. Também uma coisa que ajudou a decorar os nomes dos primeiros era aquele rap Pokémon que tinha no final dos animes. Digi-Rap. Sim, Digi-Rap. Ele ia falando vários, tô. E aquele negócio no meio do desenho, né? Quem é esse Pokémon? Ah, também tem. Quem é este Pokémon? Mostrava a silhueta dele. É o Magaren. Aí dava a resposta. Ah, você ficava lá, quem é esse Pokémon? Ah, esse aí sempre era o Pokémon que tinha a ver com o episódio. É, tem uns bichos estranhos. Depois vai ter mais bichos estranhos ainda. Vou estar zoando com o Arek agora há pouco, mas... No começo já tinha umas coisas... O Kyobone, que tinha, usava a cabeça da mãe na cabeça lá. É, esse teatro era bizarro. Usava o crânio. Era a palavra que eu tava procurando. Da mãe morta na cabeça. Engraçado que, foi assim, todos os Kyobone usam o crânio da mãe na cabeça. E usa o fêmur dela como martelo também. É, isso também. O bumerangue, na verdade. Deus, acho que a mãe do Kyobone é o único realmente Pokémon fantasma que morreu e morreu. Em aquele episódio lá, né, da torre Pokémon, que você... Ou era o do jogo que tem... Não, a torre Pokémon tinha no jogo. Isso, era no jogo, que tinha o fantasma lá, que do Kyobone, que morreu a mãe, um negócio assim. É, que é. No final a gente descobre que a gente tem que buscar aquele óculos pra poder ver. Isso. E a gente descobre que é o fantasma da mulher, da mãe do Kyobone. Uhum. Falando dessa torre lá no jogo, era um lugar muito bizarro, né? Tinha aquelas mulheres possuídas, estranhas lá. Sim. E assim, a torre era um labirinto de túmulo, cara. Essa cidade que a gente tá falando aqui, ó, que tinha a torre Pokémon, a Lavender, a música também era a música mais sinistra, assim. Ele tinha uma lenda urbana lá de que a música fazia as crianças suicidar, um negócio assim. O Pokémon Go, em outubro, sempre em outubro, ele muda a música do jogo normal pra essa música do Lavender Town aí. Muito legal, eu aprendi a tocar. É muito sinistro essa parte. É que ela destoa com o resto das musiquinhas, que são tudo musiquinha mais alegre, mais feliz aí. Você põe um pé lá vendo e começa. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. É, deixa um negócio interessante, né? Porque mostra o clima da história, né? E uma coisa que é legal que enquanto o Pokémon Red era só vermelho, o Blue era só azul e o Green era só verde, né? Só em tons. O Pokémon Yellow, ele tinha a cidade de Pallet, ela era colorida e o resto era toda de uma cor. Quando você chegava a cor da cidade. Quando a cidade chegava lá, ela falava, já que a cidade tem um nome de cor, né? Ela tinha plaquinha lá, cidade de Pilter, onde não sei o que, é tudo cinza. A cidade era cinza, Cerulean era azul, Vermilion, vermelho. E quando chegava em Lavender, era a cor de lavanda mesmo, então era um roxo muito sinistro. Tudo fazia colaborar pra você ficar no clima do jogo mesmo. E ainda tinha aquele bug bizarro do jogo pra pegar o Mew, que ele funcionava quando você saía de Lavender, né? Ah, esse eu não sabia. Tem um bug lá que se você fazer nessas versões, até a Yellow dá pra fazer, que você buga o jogo inteiro, sabe? Você sai, você dá um outfly antes do cara te ver, aí ele vem pra lutar com você, só que você já tá no passarinho voando. Aí você vai pra um lugar específico, aí o jogo trava, você tem que ir andando até um pouco um treinador que você deixou pra trás de propósito. Aí você luta com ele e o jogo destrava, você voa pro Lavender e quando você sai pela esquerda da cidade, aparece no batalha. Aí, dependendo do treinador que você lutou, aparece um Pokémon diferente. E um deles é o Mew. Nossa. E aí, uma coisa específica, sabe? Que dá pra fazer aparecer vários Pokémon diferentes. Mas o Mew é o mais famoso, que ele não tinha como obter normalmente. E é uma coisa tão específica, né? Que dá pra pensar que pode ter sido um negócio que os produtores, tipo, deixaram de teste lá pra fazer e tal, e não tiraram, sabe? Aí alguém descobriu e espalhou. Pra ele não ter muita internet. O boca a boca não funcionava. Uma coisa também do jogo. Que tinha aqueles pokémons Shiny. Ah, no jogo, sim. Isso. É, era um pokémon que tinha uma chance muito baixa de aparecer, mas ele tinha uma cor diferente. E atualmente é um pouco mais fácil de conseguir nas versões mais modernas. Então o pessoal fica fazendo coleção desse negócio. Sabe? Às vezes o pessoal fica restartando o jogo só pra poder pegar o inicial Shiny, sabe? Eu nem sabia que dava pra pegar o inicial Shiny. Mas aí o anime, ele é, a gente, em vez de ter o Red, a gente tem, na verdade, o Ash, que é o Satoshi nos Estados Unidos, no Japão. É uma coisa que dá pra você entender o que o Pikachu tá falando, que sempre que ele fala Pikapi, ele tá falando Satoshi. Sim, tem toda a língua dele, né? É, tem algumas palavras mais simples, dá pra você saber. O Pipipi é o Togepi. Sim. É interessante que, tipo... A diferença do anime pro jogo, né? Primeiro, tipo, o nome do protagonista, como tu falou, né? Era uma das opções de nome, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, no jogo, além da opção Red, tinha outras opções de nome. Aí uma das opções era Satoshi, e na versão ocidental era Ash, uma das opções. Nessa versão preliminar, antes, quando eles estavam planejando, o nome dos personagens no jogo seria Satoshi pro principal e Shigeru pro rival, que foi o que ficou no anime. É, e outra diferença também é que, tipo, os pokémons nos jogos, eles fazem, tipo, barulhos de animais mesmo, né? Um brrr, um rá, umas coisas assim. Enquanto que no anime, eles repetem o próprio nome. É, porque no jogo não ia dar, né, pra ficar todo mundo falando o próprio nome. Eu não sei se... Era por causa das limitações do jogo, mas, tipo, isso continua, eu acho que isso continua até hoje, né? Sim, porque ainda, agora não dá. Só o Pikachu que fala, o único que fala o nome é o Pikachu. E o Eevee agora tá falando também. É, vai... Uma coisa que eu não sei se o Pikachu daria o áudio disso, 150 bichos falando o próprio nome, não sei se a tecnologia de cartucho da época suportaria. Não. Também tem a diferença, porque vários pokémons em japonês diferente do inglês, né? Sim, você também tem isso. Por exemplo, o Bulbasaur, se eu não me engano, é Fushigidan. É Fushigani. É Fushigani. É um negócio assim. É. E ele virou Bulbasaur. O próprio Psyduck aqui, que eu vou sempre puxar a sardinha, que é o meu preferido, é Koduck. Pois é, então os bichos têm uns nomes muito diferentes também. Então, se eles colocassem o áudio, se aguentasse lá, que já seria difícil, eles teriam que ainda traduzir tudo pro inglês, pra ocidente. Então, um rugido foi uma opção mais sensata na época. Se você prestar atenção, os gritos, como se fala, o cry dos Pokémon, são tudo diferentes um do outro. Se você acaba decorando sem olhar, você vê o... Você sabe qual bicho que tá fazendo... Claro. É, eu acho que, tipo, o fato dos pokémons, por exemplo, repetirem o próprio nome, eu acho que não era uma... Foi algo realmente focado no anime. Eu acho que a ideia inicial do jogo, eu acho que sempre foi eles fazendo esses barulhos, né, eu acho. O anime, ele começa com o Ash, o Satoshi, fazendo o aniversário e indo pra pegar o pokémon dele. Só que ele chegou muito tarde, ele acordou atrasado. E aí ele não tem o Pokémon dos três iniciais pra escolher, então ele acaba pegando o Pikachu, que o Eric já falou, que era um pouco mais forte e não obedecia ele. E nisso, ele não consegue nem colocar o Pokémon dentro da Pokébola. Ele acaba tendo que carregar ele com luva de borracha, porque toda vez que ele tenta encostar nele, ele dá um choque nele. Acaba só ficando amigo do Pikachu quando ele protege ele de um ataque de vários Spearows e de um Firul, né? Que ele entra na frente pra proteger ele dos Pokémons atacando. E nisso o Pikachu pula e dá um choque do trovão em todo mundo, só que ele fica muito machucado. E aí o Ash acaba roubando a bicicleta de uma menina, a Misty, que seria a líder do ginásio de Cerulean no jogo, e usa a bicicleta para chegar no seu Pokémon. E a menina acaba seguindo ele, falando que só vai embora quando ele dá uma bicicleta nova para ela, já que ele caiu de um barranco. Ah, a desculpa deixa. Aliás, o Ash pagou essa bicicleta? Faz tanto tempo que eu vi o anime. Ah lá, a Misty desistiu e foi embora. Mas uma coisa, a maioria desses animes para criança, eles têm esse foco na amizade. Então, ele mostra isso, que a amizade entre o Ash e o Pikachu, como que é importante. Em todos os filmes também, tem uma cena para mostrar o valor da amizade deles. Tem esse esquema de que a Misty vai atrás dele porque ele roubou a bicicleta dela, e é só por isso, vai ela ficar amiga dele também. E quando ele leva o Pikachu pro centro Pokémon, eles acabam conhecendo a equipe Rocket também. São os membros dessa gangue criminosa que é roubada dos pokémons. É, no jogo, a equipe Rocket é o bando de genérico, tudo rosa, preto. Isso. No anime aparece os dois que acabam ficando na imagem da equipe Rocket, né? A Jess e o James. É, e o curioso é que no anime, tipo, quando aparecem outros membros da equipe Rocket, eles usam preto, né, se não me engano. E é interessante que eles são os caras que eles não são os vilões que vão realmente roubar os pokémons. Eles tentam, só que eles sempre acabam decolando na velocidade da luz. Eles aparecem falando o lema deles. Eles têm um pokémon falante com eles. Ele tem o pokémon falante com eles, né, que é um dos únicos que aparece. Fala pra gente aí o lema deles, Miller. Proteger o mundo da devastação, unir todas as pessoas de nossa nação, denunciar os males da verdade e do amor, vender nosso poder às estrelas, Games, Equipe Rocket decolando na velocidade da luz, preparem-se para lutar, lutar, lutar. Miau, é isso aí. E eles não são os vilões mesmo, os planos deles são sempre zoados. Eles sempre se disfarçam de alguma coisa que os protagonistas nunca reconhecem, mas eles várias vezes acabam ajudando eles. Eles são vilões. É uma coisa que é legal no anime do Pokémon, é isso, que apesar... Eles são os vilões, eles são o quem o pessoal tem que tomar cuidado, apesar do chefe ser mais vilanesco que ele, mas eles são os bandidos, os ladrões, são aqueles tipo irmão metralha que eles estão do lado... Não estão do lado da lei, estão do lado fora da lei, mas o anime dá um jeito de dar uma... Claro, guardar eles em vida proporção, dar uma aprofundada neles. A gente vê um pouco da história deles antes, quando criança. Tem episódio que mostra a história do Kojiro, opa, do James, quando ele era rico lá, depois a Jessie. Isso é legal que várias vezes mostra que eles estão passando fome, às vezes, sabe? Não tendo muito o que comer também. E eles não Sim. são assim, os vilões super inteligentes. Tanto que o James, uma vez, ele é enganado por um mercador lá e compra uma Magikarpa numa bola de ouro. O pessoal, todo mundo sabe que a Magikarpa é um Pokémon que não faz nada até o level 20. Só que o problema é que essa Magikarpa que o James comprou era uma que tava level 20, né? Então assim que jogou ela fora, ela evoluiu pra Gyarados e tocou terror no navio que eles estavam. É o navio Centene, ela tá... Isso. Falando também sobre a Team Rocket, eu gostava... Pra mim, o James é o melhor personagem do anime. E tinha vários episódios que desenvolviam um pouco eles. A escola dos golpes duros, logo no início... que eles vão para uma escola de elite lá, mostra que, se eu não me engano, eles estudaram lá por um período de tempo, mas eles foram expulsos, sabe? Em outro episódio, mostra quando a Jess era membro de uma gangue de motociclistas, né? Sim. E um episódio que chama O Sagrado Matrimônio, eles descobrem que os pais do James morreu. Então eles avisam pra ele. E quando ele volta pra casa, ele descobre que era uma armadilha dos pais pra ele casar com a noiva prometida dele, porque ele era rico. Só que ele não queria aquela vida, ele queria liberdade, ele não queria ficar preso. Então ele acaba fugindo e entrando pra essa vida da equipe Rocket. Ah, falei, eles dão uma aprofundadazinha nos personagens, apesar de eles serem vilões e tal. Sim, sim. Inclusive sim, sim. A noiva que o James ia casar era igualzinha a Jessie. Sim, ela chamava Jessie Bell, né? É, Jessie Bell. E é legal também que você vê a relação deles com os próprios Pokémons também. Aquele episódio dos Diglets, que eles evoluem, sim. Eles ficam tristes lá, que eles não estão conseguindo ajudar também, e aí os Pokémon deles evoluem pra ajudar eles. É, e tem isso também, mas um pouco mais pra frente no anime, o James consegue aquele Victor Bell lá, que não obedece ele também. Victor Bell, ele fica tentando abraçar ele, né, só que como Victor só uma boca, ele engole ele o tempo todo. É tipo, e... sai daqui. Por algum motivo, os pokémons que o James pega sempre se apegam muito a ele. O cara, ele é o melhor. Fica querendo abraçar. Aquele cacto lá, né? Mas voltando aos personagens principais dessa primeira fase do anime, a Misty, ela entra logo no segundo episódio, e um pouco depois o Ash vai pra cidade de Pilter, onde tem o primeiro ginásio que ele vai enfrentar, que é o ginásio de pedra. Ele tenta ganhar do Brock, que é o líder lá, só que ele perde a luta. E nisso ele conhece um cara. É, o Finch, alguma coisa assim, que leva o Pikachu dele pra treinar. Eles vão treinar numa roda d'água, um negocinho, e o Pikachu fica treinando pra dar um choque mais forte, pra afetar o Onix. E eu lembro que quando eu vi esse episódio, eu vi que o Pikachu ficava meio fraco lá, e eu pensava, poxa, o velho tá torturando o Pikachu, cara, que errado. Eu também ficava assim, eu ficava tadinho, rapaz, o Pikachu. E nisso, ele volta lá pro ginásio, e ele vê que o Brock, ele tem vários irmãos que ele cuida sozinho, porque o pai abandonou a família e ele não tem mãe. E aí ele vê como que a vida dele é difícil, mas como que ele se esforça lá. E quando ele vai lutar, acaba pegando fogo no ginásio e os esguichinhos de água do teto molha o Onix, enfraquece ele. Depois um monte de pedra, fraca a água. Só que aí o Ash, ele hesita em o Onix com o choque de trovão, porque ele pensa nos irmãozinhos do Brock. E ele vê que os irmãozinhos estão segurando ele desiste da luta. E isso começa a tradição do Ash de ganhar em Insignia sem ganhar a luta de verdade. Porque quando ele... Ah, por pena. O Brock vai atrás dele dar Insignia. E a gente ainda descobre, né, que o Flint é o pai do Brock e ele volta pra assumir a responsabilidade pela família e o Brock sai com o Ash pra seguir o sonho dele de virar um criador de Pokémon. Ele não quer ser um treinador igual o Ash, né, ele quer ser um criador. É legal isso também. Nem todo mundo quer, como o Eric falou mais cedo, ele falou que o pessoal... Cada um joga o jogo de uma maneira, uns querem pegar todos, outros querem só terminar. No anime também mostra essa coisa. Tem vários treinadores que não querem lutar apenas, eles querem, como o Brock quer ser criador de Pokémon. Tem os que usa Pokémon pra. Tem os que usa Pokémon pra desfile mais pra frente. Se não me engano, a Misty também não queria ser tipo líder de ginásio, não, né? Se não me engano, tem não. No anime assim. Não. No anime não, porque tem as três irmãs dela. Mas nisso aí a gente fecha o quarteto principal, né? Que é o Ash, a Misty, o Brock e o Pikachu. Quando eles vão pra segunda cidade, a Misty começa a falar que ela não quer ir em Cerulean, que é uma cidade assombrada, que tem Pokémon santuários terríveis lá. Só que a gente descobre que ela não queria ir, na verdade, por causa do ginásio, que tem as três irmãs dela, são as líderes de lá. As três irmãs são estrelas de nado sincronizado, e ela se achava a menininha feia perto dela. Quando o Ash chega lá pra desafiar o ginásio, então a Misty fala que ela também é uma das vezes que ela vai enfrentar ele. E eles estão lutando, só que nisso a equipe Rocket já ataca o ginásio pra roubar os pokémons de lá, que lá era um aquário, além do ginásio também. E como o Ash ajuda, no final as irmãs dão a insígnia pro Ash, tem ele ter ganhado a luta também. Eu, como vocês notaram, não estava aqui por agora, como foi comentado em um podcast recentemente, eu tenho menino pequeno, então às vezes acontece essas coisas, né? O anime, ele faz uma coisa que os primeiros jogos não fazem, que é humanizar um pouquinho mais as coisas, né? Porque, assim, é meio que você usa os bichos como galo de rinha mesmo, e é isso aí. E no anime, tipo, o Ash ganha muita, ou quase todas as insígnias, ajudando, igual o Cleifer comentou aí, de impedindo o roubo e tal. É, por isso que não ganha experiência, só leva porrada quando chega na liga. Exatamente. Ele não ganhou praticamente nenhuma insígnia lutando. Acho que exatamente. Só a do Surge, talvez a do Koga, que ele ganhou nisso, e a de Terra. Porque a primeira, o Brock dá pra ele, na insígnia. A segunda, as irmãs da Misty dão a insígnia por ele ter ajudado. A terceira, de Raio, se eu não me engano, ele ganha a luta mesmo. depois a Gisela de novo dá ruim no ginásio, ele ajuda o Gloom da líder a fugir do incêndio, ela dá insígnia de agradecimento. A de Saffron, ele faz a líder do ginásio rir. Ela era uma pessoa muito séria, não ria. Era uma pessoa má, na verdade. E quando ela faz ela rir, ele meio que quebra a magia assim, dela. E ela dá insígnia pra ele também. Eu acho que a do de Cinnabar, ele ganha na luta, né? Que é contra o mago. É, a do Blaine, ele ganha também. Ele ganha do Blaine, do Surge, acho que do Koga e da equipe Rocket. Exatamente. E o Miller comentou mais cedo aí sobre o grupo no episódio de hoje. Eu já falei dele também na época que a gente fez o programa de One Piece. Que é um programa em que a gente, né, junta lá uma galera, assiste alguma coisa junto e tal. Ah, aquele que a gente gravou mês passado? Sei. É, a gente gravou mês passado, isso mesmo. E uma coisa que eu reparei quando eu tava revendo lá, junto com... Tava praticamente eu e o Miller só vendo, eu acho, né? E mesmo assim, eu tive que parar e só ele que continuou depois que eu voltei e completei. Mas uma coisa que eu reparei é que na minha memória de infância, as coisas demoravam muito a acontecer no anime. E é tudo muito dinâmico, né? Tipo, eu lembro que tem um episódio da despedida da Butterfree, né? O Ash captura um Caterine. Não sei. Eu tava reassistindo o finalzinho do ano passado, pro começo desse, eu pulei esse episódio. O que eu ia comentar é que, assim, eu lembro que tem todo um negócio de quando a Butterfree vai embora, tá? Eu pensei assim, putz, deve ser lá pro episódio 50, alguma coisa assim, né? O negócio, deixa eu ver se eu acho o episódio aqui. Foi lá no começo. É muito no começo. E tipo, é uma coisa, o anime adaptou essas coisas que tem no jogo também, porque no jogo tem a opção de você libertar o Pokémon que tá só enchendo linguiça lá. Se você quiser, você pode libertar. E no anime, mas esse episódio que eu não quero assistir de novo. Eles usavam muito isso, né, de, tipo assim, uma coisa, se você jogar e for assistir, você nota que a música das rotas do jogo são as músicas no anime. A cidade, quando ele entra no centro Pokémon. Sim, e aí quando, por exemplo, você pode ter no máximo 6 Pokémons, né, isso é uma das coisas lá que faz parte da estratégia do jogo. Então, assim, esse negócio de, pode andar no máximo com 6 ao mesmo tempo. Eles vão colocando isso no anime de uma forma narrativa, né? Tipo assim, ó, precisa entrar um novo, então vamos fazer um episódio que é Butterfree, ela precisa ir, sei lá, acasalar, e aí ela sai e vai embora e tal. E aí no episódio seguinte, ou dois episódios depois, entra o Haunter, né? Por um tempo. Então não, tem todo esse um pouco mais depois. Não, é o Butterfree no 21, o Haunter é no 23, é colado. Show de Paranormais da Sabrina primeiro, que eles vão... Que ele apanha da Sabrina no ginásio, vai pra casa de boneca. Isso. Inclusive, esse anime, o anime, quando eu comecei a jogar o jogo, como a gente falou que no jogo a gente tem a fraqueza de um contra o outro. Tirando os mais básicos, olhando, você sabe, por exemplo, que fogo tem vantagem contra planta, água tem vantagem contra fogo, etc. Esse episódio do anime, que sim, foi o primeiro que eu decorei assim no jogo mesmo, falei, eu preciso vencer um psíquico, eu tenho que usar um fantasma. Eu lembro que o Ash foi lá buscar um. E tem muito disso, né? O problema é que o Ash, ele é um treinador muito bom no sentido de amizades. Sabe, tipo assim, o que vocês falaram, que o Brock, ele quer ser um cuidador de Pokémon, a Misty quer ser uma especialista em Pokémon aquático, sei lá, porque que ela queria. O Ash, ele deveria ser um cara que quer abrir um centro de criação também de Pokémon, sabe? Porque ele é muito amigo dos Pokémons, mas ele não tem estratégia nenhuma de batalha. Ele é muito ruim. No final, na liga, ele arruma um pouquinho de estratégia só, mas mesmo assim... Eu não continuei assistindo o anime, infelizmente, porque eu até queria assistir mais, agora nessa minha retomada, queria assistir mais, mas eu não encontro no áudio original e eu não assisto dublado, então não tenho muita chance. Mas no anime novo, que é o atual que tá passando agora, eles até dividiram o Ash em dois, tipo, tem duas. O Ash é aquele que quer lutar, ele quer ficar forte, ele quer lutar. Ele quer ser o especialista em batalha Pokémon. E tem o Go, que é o outro personagem que tá junto no anime. Ele quer pegar todos os Pokémons. Não importa, ele não quer lutar, não quer fazer nada. Ele quer completar o Pokédex dele. Até pegar o Mew, que é o que ele quer. O objetivo dele é pegar o Mew. Não, mas ainda tem só... Não chegou a 1000 Pokémons ainda, não? Não, ainda não. Mas tá chegando. Imagina o Mewtwo. Eu soube que na temporada XYZ, antes daquele lá, Sol e Lua... Soube que no XY e XYZ o Ash tava mais estratégico. Eu não sei dizer porque eu não assisti, né? Eu já ouvi falar isso também, mas eu não achei. Ash tava mais estratégico e até o povo se revoltou porque ele perdeu a Liga Pokémon mais uma vez, porque... Lutou como nunca e perdeu como sempre. É, porque... É, exatamente, é porque Nas temporadas anteriores ele perdia, mas eu senti repúdio porque ele realmente tava ruim, né? Nessa, pelo que eu soube, ele tava, sabe, tava fazendo estratégia de batalha e tudo mais. Ele tava um Ash evoluído, digamos assim, um Ash que realmente tava aprendendo. Aí vai e perde de novo. O anime estreou no Japão em 97, aí no que passou em 2019 ou 2018, ele começou a aprender, né? É legal. Ele ganhou, ele só ganhou a liga agora no final do Sunny Moon. Levou 20 anos, mas ele ganhou a liga, né? É que esse é o inferno do Ash, né? Ele tá com 10 anos ainda. Mas é que uma coisa que a gente não comentou muito bem do jogo é que existe a Pokédex, né? Que é como se fosse uma agenda onde você vai tendo. Quando você vê um Pokémon, ela tem uma, sei lá, uma fórmula mágica lá que você se aponta pro bicho. Tem entrada sobre aquele bicho na agenda, né? Fala o tipo que ele é, onde ele vive, o que come e tal, essas coisas, né? E é interessante que, assim, o professor Carvalho, ele terceiriza o serviço de completar a Pokédex, né? É isso que ele faz, basicamente, pro Ash, assim, pro Red e pro Blue. É interessante que, assim, ele não sabe quantos Pokémons que existem, na verdade, se parar pra pensar, porque ele tá querendo descobrir. Mas o Pokédex vai até 151. Você sempre descobre na numeração que já tá pré-estabelecida e o Mewtwo vem antes do Mew. Sendo que o Mewtwo é um clone do Mew, né? Então é, tipo, jogo, né? E ele nem sabia que existia o Mewtwo, que o Mewtwo, ele é, tipo, criado em laboratório, né? Tipo, por que que teria um entrado nele na Pokédex? Mas tá bom. Sobre completar a Pokédex aí, uma coisa interessante também que a gente não fala do jogo é que você vai ganhando recompensas enquanto à medida que você vai completando elas. E algumas delas ajudam, por exemplo, o Flash, que você precisa pra passar por uma caverna lá, a não ser que você seja retardado, igual eu fui, e passa pelo Rock Tunnel sem Flash. Então, parabéns. Você precisa ir completando o jogo, meio que te dá incentivo pra ir cumprindo a missão principal. Que o pessoal acha, muita gente acha que o objetivo é ganhar a Liga, né? Só que o objetivo principal do jogo mesmo seria completar Pokédex. É, a Liga é meio que a consequência lá. É uma coisa que eu acabei não comentando, mas assim, eu joguei o Blue há muito tempo atrás, depois eu joguei o Fairhead, depois eu joguei. Eu fui jogando, mas quase sempre o 150 originais, né? E aí teve uma época que eu cismei no Fairhead de completar o 150. E aí, beleza, completei lá. Na época era emulador, você abria dois emuladores, dava pra trocar um com o outro e tal. Então, assim, dava pra simular que eram duas pessoas com um cabo ligado, né? Mas aí isso foi em 2006, eu acho. Porque falava lá que tinha uma recompensa e quando eu completei, fui ver, a recompensa era tipo um diploma que o jogo te dá. Não é nada assim. Aí, quando foi em 2014, eu acho, eu resolvi fazer tipo o que o Magrin fez. Vou pegar e vou jogar todos os jogos pra conhecer eles mesmo e tal. E aí, nessa, o meu objetivo sempre era zerar o jogo e ganhar a liga e depois completar a Pokédex. Sendo que a Pokédex, ela sempre aumenta, né? Assim, você tem 150 no primeiro jogo, aí você tem 151, né? Aí você tem 251 no segundo jogo, aí depois você tem 380 no terceiro jogo, e por aí vai. Hoje já tá em 800 e tanto. Então, realmente é um desafio, porque eles foram incluindo formas novas de obter os Pokémons nos jogos que vieram depois, né? Mas voltando ao anime, né? E forma de evoluir Pokémon novos também. Inclusive, evoluir com videogame de cabeça pra baixo. Exatamente. Eles foram inventando, né? No início tinha esse esquema de evoluir por troca e também tinha o esquema de evoluir por pedra, né? Uma pedra que emana uma energia. O Pikachu tá? É esse. O Pikachu, ele evolui pra Raichu se você tiver uma pedra do trovão e tal. E aí, depois de um tempo, eles começaram a, sei lá... E a evolução, isso é legal. Eles sempre fazem assim, por exemplo, tinham 150 e eles evoluíam pras coisas que eles evoluíam lá. Beleza. Aí, na segunda geração, eles acrescentam evoluções novas pra alguns. Aí, como é que eles justificam? Ah, se você trocar o Onix, só que o Onix levando o item tal, ele evolui. Por que que ele não evoluía no jogo anterior? Porque não existia o item. Então, assim, na verdade, no jogo anterior ele também evoluía, você só não tinha acesso ao item. E eles sempre vão acrescentando novas evoluções nessa lógica, né? Tem um lá que sempre evoluiu pra alguma coisa. Aí eles inventam que se ele evoluir, mas for perto de uma área que tem uma grande carga eletromagnética. É o próprio Eevee. O Eevee, primeiro ele evolui com as pedras que existem. Trovão, Amun, etc. Cada um dá uma evolução dele. Aí depois ele evolui perto de pedra de lodo, ele evolui pro Leafeon. Por amizade, ele evoluía por dois. Por amizade de dia, porque eles implementaram isso de dia e noite no jogo, né? Por amizade de dia, ele evoluía pra... Amizade seria assim, se você anda muito com o Pokémon, se você ganha muito batalha com ele, leva ele lá nos lugares, tipo, pra divertir, essas coisas assim, ele vai ficando mais amigo, né? Aí, se ele subir de nível, estando no nível de amizade X, ele evolui, sabe? Ele evolui de tão alegre que ele ficou. Mas enfim, eles foram... Isso é legal no jogo, né? Eles vão implementando e expandindo o universo. Criavam evoluções novas, né, pros Pokémons, como tu falou. Mas, tipo, e nos casos... É, eu só joguei realmente o Pokémon Red, né? Eu nunca fui muito dos jogos, né? Agora, no caso de, por exemplo, o Pikachu, que não teve... Foi uma evolução anterior, seria o Pichu. Certo. Eles deram alguma justificativa ou só usou a lógica mesmo? Ah, é porque não tinha Pichu no primeiro jogo e pronto. Não, eles deram, que assim... No segundo jogo, eles implementaram a ideia de que se você... Que assim, no primeiro jogo, existia um lugar que chamava Daycare. Que você podia colocar um Pokémon lá, ele ficava um tempo... Quando você voltava, ele tava um pouco mais forte. Tinha subido um level, dois levels, alguma coisa assim. E pronto. No segundo jogo, eles implementaram uma mecânica que você podia deixar dois pokémons no daycare. E quando você fazia isso, ele pode ser que os dois gerariam um ovo, entendeu? Aí, gerando o ovo, nascia essa pré-evolução. Foi mais ou menos isso, entendeu? Que eles justificaram. De todas as evoluções que eles deram, é a justificativa mais fraquinha, na minha opinião. Porque, assim, teoricamente, era pra ter Pichu na natureza. Mas foi justificado desse jeito, entendeu? Você não conseguia as pré-evoluções antes, porque não tinha como você deixar dois no lugar e eles acabavam acasalando. Tá falando da natureza aí também? Entendi. Eu acho que eu tinha ouvido essa explicação alguma vez, mas não. Tipo, eu tinha ouvido comentando sobre isso, mas não sabia que era explicação pra essas evoluções. Como é que é o Cleiton? Também? É, nos primeiros episódios de Pokémon, assim, a gente vê o Pidgey, por exemplo, pegando minhoca na terra e essas coisas. E depois vai sumindo essas coisas. Não existe outros animais que não sejam Pokémon na natureza. Um dos episódios lá mostra que as Clefairies estão construindo uma nave, que elas vieram da Lua e que tem a teoria que os Pokémons vieram de outro planeta. Só que mais pra frente na série eles vão substituindo todos os animais por Pokémon. Então não tem mais minhoca, não tem mais nada, é só Pokémon mesmo. Como o Eric comentou, que é o inferno do Ash, que ele tá nisso aí há 20 anos, ainda tem 10 anos, tem uma teoria de que o Ash, ele entrou em coma quando ele caiu do abismo lá na bicicleta, e que toda a série é o sonho dele quando ele tá em coma, por isso que ele tem 10 anos. Faria mais sentido. Nesse esquema aí dos animais, no início, quando ele cai no rio lá e tal, aparecem uns peixes, ou não, no rio não, acho que no aquário, que, sei lá. Tem algum lugar que aparece uns peixes normais também. Mas eu acho que isso vai muito também de quando eles começaram o anime, né? Não tinha muita... Às vezes não tinha muita informação ainda, então assim... É. Tirando o Homem-Aranha do MCU, tudo tem que evoluir, né? Eu não sei se vocês falaram na hora que eu tive que sair do anime em si, mas basicamente a ideia do anime, ela segue mais ou menos a ideia do jogo, né? O Ash, ele quer derrotar todos os 8 líderes de ginásio pra poder ir pra liga e ganhar a liga, e no meio do caminho a equipe Rocket aparece, só que no caso ela é bem representada pela Jessie e pelo James, né? Que são dois Zé Ruela da equipe Rocket. E eles Calores. Não eram ruins, na verdade, se parar pra pensar, né? A gente discutiu aqui. É... Eles eram os vilões porque eles estavam do lado errado, mas... Exatamente. Então, basicamente... A sociedade fez eles assim. Hashtag ela crê. E assim, uma coisa que o anime fez, e eu não reclamo disso porque eu gostava dele assim, mas ele tem um tom, às vezes, até um pouco mais infantil do que os jogos, né? Se parar pra pensar. Sempre tem. Tipo assim, a equipe Rocket é derrotada e ela sai voando pro espaço. O jogo não tem característica. O jogo você joga não tem... É verdade, é. Ele é neutro. Isso acaba gerando em algumas pessoas que não jogaram, às vezes até um certo preconceito, né? Tipo assim, pô, mas um joguinho de sabe, era um doce de criança. A pessoa acaba não tendo a oportunidade de pegar isso da estratégia. Eu vou jogar um joguinho de criança, vou assistir um anime que é de criança. Se a gente para pra pegar e analisar os episódios, a verdade é que Pokémon, a maioria dos episódios são episódios filler, né? Se for pegar a história mesmo do Ash dos ginásios, é uma parte muito pequena. Só que o bom do Pokémon, pra mim, são os fillers, sabe? E se a gente pega pra analisar as histórias dele, tem vários episódios que tem histórias muito boas, com temas bem legais. Por exemplo, tem um que tem um daycare lá mesmo, que eles deixam os Pokémons lá, só que o daycare, na verdade, é da equipe Rocket. não da Jess do James, mas do Butt da Cassidy, um negocinho. E lá eles maltratam os Pokémon, sabe? Eles tentam roubar. Então mostra mesmo esse negócio sobre abuso de animais. Tem o episódio que o Charmander, ele é abandonado pelo dono dele porque ele não conseguia ganhar as lutas com o Pokémon, então ele simplesmente abandonou o Pokémon na chuva, e a gente sabe que se o Charmander, o fogo do rabo dele apaga, ele morre. Então, sobre muito da série também, eu acho que tem a ver sobre maus-tratos com os animais, sabe? Tem meio que uma conscientização, assim, pro pessoal que tá assistindo. Você me lembrou agora do daquele charges.com lá, da música do Pokémon, você lembra? Sim. Se eu achar, eu vou passar pro Magani aqui pra colocar na edição, mas é... É isso? Esse medalho que eu criei? Ninguém nunca foi igual. Ele até me avisa quando vê chegar é policial. É legal, é um galo de rinha que o cara tem. É bom, mas isso daqui é mal. Algo interessante aí que o Clayfer falou, que ele lembrou do Butch Cassidy, né? Aí eu lembrei agora que o nome deles, né? Jesse e James, Butch e Cassidy são nomes de bandidos da vida real, né? Se eu não me engano, no Japão é a mesma coisa, né? Se eu não me engano, no Japão, o nome japonês... No Japão é de samurai. É o Kojiro e a Musashi. São os samurais. Samurai Kojiro e a Musashi. O Abut e o Cassidy, não lembro. Eu não cheguei até o episódio deles em japonês, infelizmente. Se eu não me engano, deles também é referência. É, deve ser, já. Italiano. O anime acaba levando muito esse lado... O anime foca muito mais na parte da amizade, né? Dos treinadores dos pokémons e tal. Então tem... E é meio que uma mensagem para as crianças também que assistem, né? Tipo assim, cuidem bem dos seus animaizinhos. Você só pode até colocar eles para brigar de vez em quando, mas cuide bem, né? É mais ou menos isso. Uma coisa que eu queria comentar também, que desde o jogo a gente tá comentando que é uma coisa meio sem noção, né? Que numa cidadezinha pequena lá, que só tem o laboratório e duas casas, né? Que a mãe do menino simplesmente faz 10 anos e bota ele no mundo. Só que a gente tem que pensar que o jogo é feito mais pensando no jeito japonês, né? E lá a segurança é muito maior, então para criança andar na rua é mais seguro, para ir de uma cidade para outra é mais fácil também. Não que uma criança de 10 anos vá sair viajando o país inteiro, mas é muito mais fácil para uma pessoa viajar lá, sair andando sozinha pela rua, sabe? Então o jogo é pensado mesmo na experiência de criança lá. É, uma amiga minha, ela cresceu lá, então ela conta que ela e os amigos iam brincar na floresta, assim, fazer teste de coragem, sabe? Coisa que a gente não consegue nem pensar direito aqui. É verdade. E também, sobre viajar pelo país inteiro, os jogos todos eram baseados em regiões do Japão. Tipo, Kanto é a região de Tóquio mesmo. Sinnoh é baseado em Hokkaido. E depois aí o Nova já virou Nova York, mas a maioria era baseado no Japão mesmo. É, depois eles vão expandindo, né? Kalos, eu acho, é inspirado em Paris, né? Tem uma parte na Paris. Na França. A Galara é no Reino Unido. E o nome original da Budcast é Yamato e Kosaburo. Também são dois, entre aspas, fora da lei, famosos no Japão. Eu lembrei que no jogo entra em qualquer casa, né? O povo recebe bem. Oi, fulano desconhecido, tudo bom? Pode entrar na nossa casa. Ah, isso aí é de RPG no geral. RPG, você vai invadindo as casas, abrindo o armário, pegando o que você quiser e vai embora. Inclusive, eu queria deixar aqui um comentário que eu fiquei muito. Me senti muito culpado jogando Final Fantasy VII Remake. Que tem uma hora que você entra na escola, na sala de aula, tem um monte de criança, aí você vai lá, abre um baú, pega o item e vai embora. Eu fiquei muito culpado de roubar o item de uma escola. Uma lição para as crianças, mostrando que o mundo não é justo. É verdade. Assim, eu peguei, né? Não devolvi não. Mas, enfim. E sobre os episódios de anime, vocês têm algum episódio preferido da Liga Índigo? Episódio favorito? Deixa eu dar uma olhada no nome dos episódios aqui para ver se eu lembro de... Só pelo nome. Vale o que o Psyduck aparece. Psyduck? Tem que o Psyduck aparece, é verdade. Tem um que o Psyduck... Isso eu acho que já é na Elis Laranja, mas tem um que eles acham que o Psyduck evoluiu, sabe? Vai evoluir. Que eu fiquei triste e melancólico durante o episódio todo. Acho que é nas Elis Laranja, é isso. Elis Laranja, eu vi... Eu acho que eu vi mais o início, assim. Quando eu tava revendo na época do grupo, né, no episódio de hoje... Fiquei surpreso achando que ele realmente tinha evoluído, né? Porque como fazia tempo que eu tinha visto, eu achei, evoluiu. Aí eu fiquei surpreso, mas depois não. Ele tava lá cochilando, sei lá. Era um Golduck, que é a evolução do Psyduck, né? Que gostava de se mostrar pra mulheres, né? Pra mulheres, basicamente. O bom é que o Golduck, ele é um pato azul, né? É, o Golduck é um pato azul muito poderoso psiquicamente. E o Psyduck é um pato amarelo, né? Que também é poderoso, mas... Apesar do nome, ele não é tipo psíquico, ele é só água. Exatamente. E no original, o Psyduck é Golduck. Faz mais e Golduck, que é amarelo, como vocês falaram. Tem essas coisas, né? Tem aquela evolução. O pessoal fala que é o Butterfree, na verdade, é a evolução do... Eles trocaram o Butterfree com o Venonet. Você olha se você olhar o Butterfree, os traços dele parecem muito com o traço do Venonet. E se pegar pra olhar o Venomoth, que é a evolução do Venonet, né? Os traços são muito parecidos com o do Metapod. A Metapod, então sim. É como se eles tivessem trocado. Isso tem muito. Se pesquisar na internet, você vê um monte de design não utilizado. Ou design, sim, que acabou virando outro. É até interessante pra quem tem curiosidade dessas coisas assim. Isso não é da Liga Índio, claro, mas tem é geral, né? Que tem aquele esquema que os pokémons de fogo são baseados no horóscopo chinês, os iniciais. Ah, sim, todos, é. O, sei lá, Salamandra, o que que é? O do Charmander. É dragão, né? É dragão. Tem o... É dragão, fogo. Se você olhar todos, tem o... O último agora foi o coelho. Também coelho, é. Tem o porco, tem o rato. É. Eles falam que o de fogo é sempre baseado em algum signo desses que vocês falaram, né? Sim. Do horóscopo chinês lá. Tem um negócio que eu acho que não bate muito, não. Mas eles falam que todos os de água têm alguma coisa relacionada com alguma arma. Tipo, o Blastoise tem canhão. O outro lá, ele tem tipo um soco inglês. O Empoleon, ele tem... O que o Empoleon tinha? Eu nem lembro mais agora. O Samurott tinha tipo uma lança. Então, assim, todos têm alguma arma. É, o Grelin já tem a espada, né? E eles falam também que os de grama todos são baseados em animais pré-históricos, de alguma forma. Claro, né? O Venossauro, que é, sei lá, um dinossauro estranho. A Meganium é aquele do pescoção, né? E o que bate mesmo é o de fogo, né? Ele realmente não repetiu signo nenhum. E cada um representa. E é a criança super poderosas, né? Sobre o episódio preferido lá, o que eu mais gosto da primeira temporada é aquele O Fantasma do Pico da Donzela. Eu sempre achei muito legal a história, porque eles vão para um pico lá, chamado Pico da Donzela, que tem a estátua de uma mulher na frente do penhasco. Eles contam a história que o namorado dela foi pro navio e que ela falou que ela ia esperar ele toda noite lá até ele voltar, só que o navio afundou e ela ficou esperando ele lá tanto tempo que ela virou uma pedra, sabe? E nisso tem o fantasma dela... Que fica aparecendo lá. E o fantasma, ele deixa o James e o Brock apaixonado. O Brock é normal, porque todo episódio ele apaixona por uma mulher diferente. É uma coisa comum em desenho japonês isso. Mas aí fica o James e o Brock apaixonados e depois eles descobrem que o fantasma é um Gastly. E eu sempre achei muito legal essa história da mulher. Eu gostava de Pokémon Fantasma também. Então esse aí acho que é o meu preferido da temporada. Eu não sei, eu gostava muito de um episódio que, assim, se parar pra olhar... Ah, mas a história dele é legal? Eu nem sei se a história é tão legal assim, mas eu achava muito legal o conceito, que é aquele que aparece os pokémons pré-históricos, sabe? Eles caem numa caverna, e aí lá tem o Aerodáctil, tem o Kabuto, o Kabutops. Sim, eu achava muito legal essa ideia de, tipo assim, caramba, os fósseis, né? Que isso é uma coisa que tem no jogo também, né? Você consegue um fóssil e consegue reviver eles depois e tal. Eu achava muito legal esse episódio. E é nesse episódio que ele acha o ovo Togepi, né? Isso, exatamente, que é um que vai seguir aí depois, que é o primeiro da segunda geração que aparece bem no meio dessa temporada inicial, né? Inicial. E ele fica seguindo ele. Eles fazem uma disputa pra ver quem que vai ficar, mas ele viu a Misty primeiro, então ele trata ela como a mãe dele. Sim, é. Outro episódio que eu achava bem legal pela história também, uma coisa que eu já falei, mas vou repetir aqui, é que eu acho as histórias do Pokémon muito boas. Tem esse que é o Picaruna, que eles encontram, eles vão numa praia lá e eles encontram um velho surfista com um Pikachu velho lá também, que ele conta do sonho dele de surfar a onda mais alta pra conseguir colocar a bandeira no alto da montanha lá, um negocinho. E aí o Pikachu dele velhinho já, ele consegue sentir quando tá vindo a onda perfeita, sabe? Ah, eu lembro desse também. Eu tinha ele gravado por algum motivo, que eu não sei qual que é. No Let's Go... Você não tem mais aquilo de você ensinar um, por exemplo, um fly pra um Pokémon e ele te levar. São todos os iniciais que aprende lá. E quando você usa o surf com Pikachu ou Eevee, é uma prancha de surf, meu. Você vai por aí, assim, pra baixo. O Magaren e o Miller querem falar episódio favorito também? Eu gosto daquilo, quando você tava fora, a gente falou de Lavendertal. Eu acho legal, quando eles vão lá buscar os fantasmas, só porque os três fantasmas são os três patetas lá. As três versões do Dastly, o Haunter e o Gengar são três que gostam de pregar peça nos outros, acho divertido. Eu não sei muito bem sobre os outros animes, mas o Pokémon também, ele é meio famoso por ter vários episódios banidos no Ocidente, alguns no Japão também, né? Eu tava esperando vocês falarem episódio favorito justamente pra puxar esse. O Miller quer comentar? Rapaz, eu não tenho um episódio favorito, não, porque, tipo, lá tem tantos episódios interessantes, assim, fica difícil escolher um. Eu não tenho exatamente um favorito. Nada. Geralmente, quando eu vejo. É porque quando eu vejo qualquer série, qualquer coisa assim, eu vejo a história como um todo, sabe? Eu acabo nunca escolhendo episódio favorito em nenhuma série. Nunca tenho um episódio favorito em nenhuma série que eu assisto. É porque no caso de Pokémon ele tem muito aquela ideia de uma aventura por episódio, né? Aí acaba que alguns, pra algumas pessoas, acaba destacando. Mas aqui, no que o Clayfer começou a puxar aí agora, sobre episódios banidos, a gente tem alguns, né? A gente tem. O mais famoso, é o do Porygon. Exatamente. O episódio do Porygon, ele. A gente nunca viu ele no anime, né? Pelo menos nesse início. A gente ficava, tipo, isso era legal pra criança, né? Porque ficava, não só tipo... nunca viu, como depois as evoluções dele acabaram sendo limadas também. Eles não aparecem no anime. Mas eu ia falar que, assim, eles... Era legal quando você era criança, porque, tipo assim, caramba, esse daqui é um que não tem um episódio, será que ele é especial de alguma forma e tal? E o Porygon, ele era tipo um Pokémon que tava dentro do mundo digital, vamos dizer assim, né? Ele foi banido basicamente porque o episódio tinha um choque do trovão maluco do Pikachu que ficava piscando numa frequência. Ah, na verdade é o mundo muito digital doido. Dele lá. Que tem é, não, mas é porque. Doida, e o Pikachu dando esse choque do trovão e juntando e... tudo. É piscando entre vermelho e azul. Ah, isso. E basicamente ele deu ataque epilético em quase 700 crianças que estavam assistindo no Japão e por causa disso o episódio foi banido. É só um ataquezinho, tá ok? É tipo isso. Esse episódio foi basicamente que deixou o Pokémon famoso no Ocidente. É, todo mundo sabia disso, né? Antes. Até no Simpsons eles zoam com isso. Quando os Simpsons vão pro Japão, eles ligam a TV lá e cai duro, se trebuchando no chão. E esse não foi. Esse foi o primeiro episódio que foi banido assim no Japão, né? E como não tinha saído, provavelmente foi o primeiro episódio a ser banido. Só que teve outros também. É, eu fico surpreso com eles serem banidos alguns episódios, porque. Por exemplo, a Lenda de Dratini, um episódio que também foi banido no Ocidente, porque o Jimmy compra uma arma de fogo. Ele aponta uma pistola na cabeça de um velho lá. Só que... O velho encosta o cano da arma na testa do Ash, eu acho, nesse episódio. Sim, sim. É, só que eu vi um episódio de Dragon Ball que o cara arrancava o braço do outro, sabe? Não, mas eu acho que nesse caso aí, a desculpa deles era que assim, ó... Esse desenho aqui não tem esse tipo de coisa, entendeu? Se quiser ver esse tipo de coisa, vai assistir Dragon Ball, sabe? Eu acho que é mais ou menos essa ideia deles. Mas, por exemplo, tem o episódio 18, acho, ficou como férias em Acapulco, se tivesse saído aqui. É, também foi banido. Misty, ela vai ganhar dinheiro entrando num concurso de beleza lá, que a Jess e o James vão participar. E como eles sempre se disfarçam, e normalmente o James disfarça de mulher e a Jess de homem, nesse caso, os dois entram com mulher. Então o James, ele usa, tipo, um biquíni com peitos falsos. E aí eles baniram todas as cenas que tem isso. Então cortaram muito episódio. Ele baniram o episódio, no final das contas, né? Baniram o episódio. Tanto que, mas se você assistir a série sem esse episódio, no final do episódio seguinte, que é tipo um episódio duplo, no final do episódio seguinte tem uma veinha lá que era gêmea de uma outra veinha que aparecia nesse episódio aí. Isso, que... Ah, é verdade. Aí no episódio seguinte ela sai voando, que ela é tipo a vilã do episódio. E ela cai em cima da outra que tá reconstruindo a pousada lá que tinha sido destruída no episódio seguinte. Só que se você viu só aqui, ela só caiu aleatoriamente lá. Esse episódio aí também, ele foi banido depois porque os Santa Cruel, eles meio que destroem a cidade, os prédios lá. E nos Estados Unidos eles baniram porque falam que lembra muito os ataques de 11 de setembro, sabe? Se eu não me engano, eles também baniram o nome do episódio da Torre Pokémon porque chama a Torre do Terror. Aí já exageraram um pouco, né? Eles exageraram muito isso aí. Tipo assim, o do Tentacruel lá, que... Ah, inclusive, esse é um episódio que eu esperava muito aparecer, porque aparecia na abertura, sabe? Eu ficava assim, caramba, quero ver esse episódio. Mas... E tem o episódio também da Jinx, que não passou, porque ela tem aqueles traços de negro mais caricato. Com lábio, tipo Mr. Popo, assim. A mulher do Mr. Popo. Pois ela foi recolorida, né, a Jinx? Agora ela é um pouco menos negra. Ela é roxa. Agora ela é roxa. Ela é roxa. Uma coisa também, que a gente agora, com a internet, é muito fácil a gente pegar o material original pra ver. Pokémon já é mais difícil por causa dos 20 anos de história aí. Só que também vim pra cá, acho que agora já vem algumas coisas mais direto do Japão pra cá, por Netflix, essas coisas. Mas o Pokémon a gente sempre pega o que foi pros Estados Unidos primeiro. Então a gente não pega, tipo, a dublagem do japonês, a gente pega a dublagem do americano, né, do inglês. Que é simplificado pra caramba. Sim. Eu vi, eu assisti esses episódios banidos aí. Aí ele era legendado, né? Cara, o conteúdo de falas do episódio é muito diferente do dublado. Eu assisti também essa série toda, Índigo, né? Encanto, que eu assisti ela legendada também. As pessoas falam muito mais coisas, sabe? No dublado fica tipo assim, nós temos que ir para lá, isso, para lá, sabe? E no original é tipo, a gente tem que ir para lá porque lá tem isso, isso e isso. Aí o outro completa, sabe, a frase. Então tem muita... É, exatamente, Cavaleiro do Zodíaco era pior ainda, né? O que, o Seiya? Sim, o Seiya. Ah, então é o Seiya? Sim, o Seiya. Sabe, tipo, caramba, que diálogo é esse? Sim, vocês são os diários. Então eu vou pra casa de alguma coisa ajudar o Seiya? Sim, vá pra casa de alguma coisa ajudar o Seiya. Quando eu assisti esses episódios aí, quando eu fui ver o do Porygon, na hora do Clarão, eu posso ter desviado o olhar um pouquinho de cisma. Cara, até onde eu tô, eu fico sensível, cara, mas daí que eu descubro vendo lá, né? Tá, e aqui, só pra gente fechar essa parte do anime, eu quero comentar bem por alto mesmo, porque a história é mais simples, mas a gente teve os jogos baseados em Kanto, e na sequência a gente teve os jogos baseados em outra região, que era a região de Johto. Só que como o anime tava fazendo muito sucesso, eles criaram uma série menor que se passava nas Ilhas Laranja. Eram algumas ilhas que tinham em algum lugar do continente ali, em que o Ash, a Misty e o Brock, por um período, depois o Brock é trocado pelo Tracy, se não tô enganado. Eles vão, tipo, viajando pelas Ilhas Laranja, onde existe uma liga também, só que lá são só 4 ginásios, entre aspas. E não é necessariamente na porrada que você ganhava insígnia, você tinha que vencer algum desafio e tal. E essa liga, se não tô enganado, o Ash ganha. Só que ela não vale nada. É tipo a Ela é um filler. Tipo, ganha a mistura e leva a porrada no campeonato. Exatamente. Então, assim, só queria deixar registrado aí. Que também foi uma fase em que começaram a aparecer um ou outro Pokémon da segunda geração, justamente pra fazer essa ponte, né? Entre a série original ali de Kanto e Johto, que tava por vir, né? Então... É, pra fechar a parte de Kanto, só falar também rapidamente. Nessa região, a gente tem os primeiros números do mangá. As duas primeiras séries do mangá passam nessa. Faz tanto a Red Blue e a Yellow. São as duas sagas que se passam em Kanto. A história é basicamente a mesma. Muda uma coisinha ou outra, tipo alguns líderes de ginásio fazem para a equipe Rocket. E a história é um pouco mais... É bem mais voltada pro jogo, né? Assim, o treinador, ele é mais treinador mesmo, né? Sim. Enquanto o anime, ele foca história, muito nessa parte da amizade, não sei o quê. E no Yellow, os vilões são a elite dos 4 lá. Eles são os vilões da parte do Yellow. E tem a personagem Yellow, que eu falar a personagem já dá spoiler, porque ela passa o mangá inteiro falando que é menino. Mas tudo bem. É legal, esses mangás são legais. São. Eu tô lendo a Gold Silver agora. Se não me engano, aparece pokémons da segunda geração antes ainda da Ilhas Laranja, né? Das Ilhas Laranja. Se não me engano, tem isso, né? Agora eu não tô... Ah, no mangá? No anime tem? Não, no anime. No anime aparece Togepi, aparece... No primeiro episódio tem, né? O Ho-Ho, aparece no primeiro episódio. É o Papai Noel? Não tinha que ter mais um Ho, né? Não, esse aí é o Delibird. Papai Noel é o Delibird. Naquele mini filme que tem junto com o filme do Mewtwo, que é durante a primeira ainda, já aparece vários, Snubbull aparece, vários outros Pokémon da segunda geração. Falando sobre o Ho-Oh, o filme de 2018, se não me engano, no Pokémon Eu Escolho Você. Ah, sim. Eu recomendo bastante o filme, porque ele meio que é um presente pra quem assistiu há, sei lá, 20 anos atrás, os primeiros episódios, porque ele conta a história daquela primeira jornada do Ash. Tem umas mudanças, mas é legal, sim. E aqui, vocês falaram que aparece os novos, os jogos da segunda geração, eles saíram no final de 99, né? Então quando o anime saiu, já tava tudo desenvolvido, personagem novo e tal, então eles foram introduzindo aí. E é interessante também que, assim, Pokémon teve jogos secundários, né? Tem o Pokémon Snap, por exemplo, que era basicamente foto dos Pokémons. Era foto. E aí, em um momento do anime aparece o Snap, né? Que é um cara que é fotógrafo. Então tem umas coisinhas. Uma coisa também que o Pokémon é muito famoso, eu só quero citar aqui, são os cards, né? O Trading Card Game de Pokémon é muito famoso, com cartas muito caras e tal. E aí tem... Saiu no Brasil a primeira coleção. Saiu no Brasil até hoje, né? Mas na época saiu no Brasil aí. E eu lembro que na escola lá, às vezes aparecia alguém e tal. Então era com as cartinhas, né? Então fez muito sucesso também. Só voltando lá no início, quando eu falei de Papercraft e tal, é de se esperar que uma série que tenha atualmente 900 Pokémon praticamente, que existam muitos modelos de Papercraft pra montar, né? E assim, muita gente gosta de montar pelo... Porque tem alguns que são, tipo assim, é o bichinho mesmo, né? A pessoa acha legal, tipo, sei lá, a pessoa gosta de um Pikachu e ela quer montar um Pikachu e pra ter e tal. Então assim, a ideia aqui do programa... É difícil montar um Pikachu, melhor montar um Onix, um Rapidash. O Onix é difícil também, mas é verdade. O Rapidash é o mais difícil. Um Tauros. Apesar que é uma chama da amizade, né? Ela só quem ama quem ela não gosta. Exatamente. Tá certo. Falando em Tauros, um desses episódios pulados aí do... Ah, foi exatamente sim. O que o Ash pegou 700 milhões de Tauros lá e... Ele pegou episódio, 30. No outro episódio, aparece um monte de Tauros lá do nada e... Não, fica um monte de episódio aparecendo Tauros. E eu sempre, quando eu era criança, eu ficava assim, caramba, quando eu perdi esse episódio, sabe que dia que passou? Então... Ah, você perdeu. É, exatamente. Mas aí o que eu ia comentar é que, assim, existem trocentos modelos de Pokémon pra montar de papel, né? Desde mais complexo até mais simples e tal. E assim, a ideia do programa aqui, pra quem gosta da série, foi relembrar um pouco e essa nostalgia, né, do jogo e do anime e tal. E pra quem só gosta de montar, assim, os negócios de papel, os bonequinhos de papel, né, Magali? Tá bom mesmo, fale direito. É, a pessoa tem um pouco mais de noção agora do que é a série, né, o que significa cada um ali e tal. Assim, é uma ideia geral, mas acaba sendo um papo introdutório. O mais fácil de montar deve ser uma Pokébola, que é só você pegar um papel e amassar. Então acaba sendo um papo introdutório aí pra a galera. Talvez até interessar, né? Às vezes a pessoa nunca interessou muito porque achava o desenho muito infantil, mas o jogo é um jogo mais de estratégia e tal. Então fica a dica aí pro pessoal. E como ficou óbvio, né? A gente seguiu a mesma ideia de quando a gente fez o programa de Dragon Ball e quando a gente fez o programa de One Piece. A gente comentou sobre a primeira fase do anime barra jogo aqui, né? Dragon Ball, a gente falou só da fase Dragon Ball, não falou de Dragon Ball Z, GT e etc. One Piece a gente falou só de East Blue. E Pokémon aqui a gente falou só da fase Kanto, né? Falou das Ilhas Laranja ali também. Então, espero que vocês tenham gostado do papo. É só um comentário sobre essa parte de Papercraft ainda. Eu comecei a mexer um tempo atrás, como várias coisas na minha vida eu começo e paro, né? E anos depois eu retomo, como foi o caso do RPG lá de Final Fantasy que eu publiquei aqui. Mas... É, normalmente esses modelos de papel de Pokémon, eles são pra você imprimir numa folha, cortar e montar, dobrar e montar. Só que assim, quando você imprime numa folha de papel branca, quando você dobra, pode ficar aparecendo o branquinho, né, das emendas. Isso sempre me incomoda. Pra quem monta Papercraft agora, a pessoa vai saber mais certo do que eu tô falando, mas assim, tem como você montar usando as folhas coloridas já. E quando você usa a folha colorida, se você dobrar e colar um pouquinho fora ou não, beleza, não vai ficar branco, a folha já é colorida. Aí uma coisa que eu comecei a fazer foi pegar modelos de Pokémon na internet, aí entra minha maluquice, né? Converter eles pra folha colorida, ou seja, meio que redesenhar as folhas pra ser impressa, cada uma na cor certa. E aí que entra a maluquice de fato, que era eu tava colocando eles em escala, sabe? Tipo assim, sei lá. Se na Pokédex fala que o Charizard tem 10 metros de altura, por exemplo... Ah, não, você ia fazer eles de 10 metros, tá? Exatamente. Não. É, se, na verdade não é 10, né? Vamos supor que fala que o Charizard tem 3 metros de altura. Então, um Pikachu tem, sei lá, 60 centímetros, por exemplo. Aí eu falava assim, tá, se eu montar um Charizard com 20 centímetros, então o Pikachu tem que ter X centímetros. Eu tava fazendo uns negócios assim pra deixar na escala, sabe? Cara, você se preocupa com isso, pessoal do anime, não. Tem até uma imagem de meme zoando aí, o Ash levantando uma emboara, e tem lá na Pokédex, sei lá, 300 quilos. Não sei o que, aí mostra o Ash todo bombado lá. É verdade, mas é isso mesmo. É, mas aí, resultado disso, eu converti uns 8 Pokémons mais ou menos e montei só um, que foi um Magnemite. Ah, tá, eu lembro que você tava montando aí. Que é redondo. Só que é pequenininho. Oh, tá bom, né? A gente falou pra caramba. E mesmo assim a gente deixou um monte de coisa de fora. Deixamos gente... jogando tudo pra aquele canto aí. A gente deixou muita coisa de fora, a gente não entrou muito em detalhe em várias coisas aqui, mas a ideia era justamente dar uma noção geral aí do que é o jogo barra anime barra mangá. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a gente fica por aqui, né? Sim, agora eu vou ligar meu Pokémon Go pra tentar pegar algum Shiny. Isso, muito bem. E vocês que querem jogar não querem jogar e falam aí que assim, ah, ele tá recomendando jogar, mas eu já joguei o Pokémon GO e não gostei. Pokémon GO não tem estratégia nenhuma quase, tá? É exatamente por isso no anime novo aqui, é uma coisa que me dá raiva, que o GO é o cara que quer pegar tudo, ele captura tudo com uma bola só. E deixa... ele joga qualquer coisa, pegou. Exatamente. Então, enfim, ficamos por aqui e até a próxima, né? Até mais. Valeu. Esse meu galo que eu criei, ninguém jamais viu igual. Ele até me faz esquecer que rinha é ilegal. Já tive muito galo bom, mas esse aqui é mau. E ainda me avisa quando vê chegar policial. Porque bom, consegui escapar, eu sei.